Essa família Horner é sensacional. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. E Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa tarde a todos, tá no ar mais um estádio. Boa tarde, chamo de ir. Microfone. Ah, esses bastidores. Boa tarde. Ok. Microfone 9, tá please. Hã? Tá bem, está legal. Tá rolando aí? Tô ótimo. Tô no ar? Tá aceso. E bom. Muito bem. Ô, seu Bento. Pois não. 28 anos, mais maduro. Cabelo grisalho. Já ficando grisalho. Hoje vou mandar um parabéns. Mais maduro, mais experiente. Eu quero mandar um parabéns pra esta figurinha que mora em todos os nossos coraçãozinhos aqui na rádio. O Vilela, mano. Ah, o Vilela. Vilela. Da Laís também, né? Pra Laís. Da Laís. Laís também faz nível. Ah, também. Boa, parabéns aí pra Laís, pro Vilela. Mas um parabéns pra Lê, pro Bá. Vilela, que a gente boa. Fez aniversário essa semana. Aqui eu tô bom, Aline. Aline. Ele me bloqueou, né, no Instagram. É mesmo? Os melhores posts de Instagram do Brasil do Vilela. É? É. Caras, você nem enche o saco do cara. E as fotinhas no elevador, você já viu? É, ele faz assim. A mesma pose, ele mede, eu acho, o elevador certinho, a pose, põe a régua. Ele fica no mesmo lugar, impressionante, velho. Parabéns, Vilela. É verdade. Ele fez uma marguinha embaixo. Vilela é sangue bom, mano. Perguntar aqui o RG aqui. Pergunte. Sexta-feira. É, 26 graus hoje, não tá aquele calor. Qual a recomendação pra sexta-feira hoje? Bora seguir o conselho do caçador. Quem? Hoje é dia de fazer a coelhinha gemer sem sentir dor. Hoje é sensacional essa aí. Meu Deus, incrível. Vocês podem ficar, vocês podem ficar com a dica do Jimmy Soler, né? Ai, que é locutor de Cristo, ele falou, fiquem com Deus. Quem? O Jimmy. Ele é ateu, meu. Ele é ateu. Não entendi também isso que ele falou. Beleza. É ateu até o medo de cair, né? O que não é crime nenhum, pelo amor de Deus. Não, mas lógico que não. Claro que não. Mas é que é engraçado o cara que é ateu. Ele falou um tipo, ele é ateu. Engraçado o cara que é ateu termina o programa falando, fiquem com Deus. Eu aproveito pra dar uma agulhada. O Tobias não é ateu. Ele é acredita, toa, né? Ele acredita no. Ele reza pro Gargamel. Ele é Artum. É verdade. O Deus dele é Gargamel. É o Gargamel. Tobias. Fala aí, Tobias. Fim de semana você vai. Você tem já destino? O que você vai fazer esse fim de semana? Você não sabe que da hora essa semana. A gente vai lá na casa de campo do Yoga. Casa de campo de quem? Do Yoga. Quem é esse porra aí? Yoga lá, o. Cavaleiro do Zodíaco. É, exatamente. Não. A gente vai lá, meu. Ele convidou. Cavaleiro do Zodíaco. E aí na volta a gente vai parar no posto, comer hambúrguer de siri com Lula Molusco. É muito da hora. É verdade. Ô, calção. Fala aí, meu. Que fim de semana doideira esse, hein? Chuva. Hã? Abrolhos. Você vai em rave, calção? Cara, faz tempo que eu não durmo. Não, e pra vai, minha vida é uma rave. Ele acha que tá... Ele vai na rave de pochete. O calção... Porra. Essas raves são muito careta. É. Jurubatuba. O que é isso? Seu Bento. Vamos ao Corinthians pra começar. Ah, Coringão, mano. Opa. Olha só. E aí? Em meio às negociações, né, do Guerreiro, hoje o Tite pressionou o atleta. Pressionou assim, ó, que deixe isso de lado e agora na hora de focar aí, já que não saiu a renovação, conta com a experiência dele, conta do maior desempenho dele. Sabe o que o Tite falou pra ele? É. Deixa que diga, que faça. Eu falei pra ele. Você errou a letra, enrolei. Enfim, a bola vai rolar no Campeonato Paulista. E o Corinthians também é muito próximo de renovar com contato com o meu patrocinador que tá aí, né? Vai dar dois jogos de buja, né? Vai. Ah, tem que abrir as pernas, né? É, além de bonificar, vai fechar pela quantia que fechou ano passado. Porque o mercado aí esse ano, a tendência aí é de aperto, né, Bento? Então, exatamente. O Corinthians aí pode ser que feche aí com a patrocinadora atual aí pelo mesmo valor que fechou ano passado. E com relação ainda ao Wagner Love, Bento, eu acho que hoje ainda pode ser que na semana que vem aí o Corinthians tenha um acerto com ele. Caramba. Porque o Shandong Luneng, que é o time que detém o passe dele, né, ainda não dispensou. O Wagner Love já sabe que ele não vai ser aproveitado, que ele vai ser o jogador que vai ser negociado, mas existe uma pendência aí de ou empréstimo, coisa que eu acho difícil acontecer, porque o Wagner Love ele tem um contrato de mais um ano com esse clube chinês, ou a liberação impermanente. Eu acho que se o Corinthians tivesse, talvez, a chance de pegar o Wagner Love por empréstimo, seria legal. Porque, querendo ou não, o Corinthians poderia, talvez, falar, beleza, então você paga metade, eu pago metade. Agora, se houver uma rescisão contratual, o Wagner Love tá no mundão aí. Aí quem quiser que pague o tinguá que ele pede aí, vamos ver quem acerta com ele. Mas com relação ao Guerreiro aí, ô Bento, o Tite não deu uma pedrada nele não. Ele falou, eu entendo a sua posição, entendo que você acha que merece ganhar mais, a sua importância aqui dentro. O Tite expôs pra ele aí tudo que ele representa ali no time do Corinthians hoje, porque hoje no time do Corinthians é ele mais 10, tá certo? Tem o Cássio, que é um bom goleiro, tem alguns jogadores aí que são fundamentais também, como é o caso do Renato Augusto, o Gil, que é o zagueiro. Mas o time do Corinthians ali é a primeira camisa do Guerreiro, velho. Tá certo? O Tite expôs isso pra ele, falou que espera que ele seja focado na Libertadores, mas eu não sei até que ponto o cara consegue estar, de fato. E querendo ou não, gente, o cara tá pensando no futuro dele. Você acha que o cara vai entrar tranquilo em campo, Benji? Sim. Você acha mesmo? Acho. Sabendo de tudo que tá acontecendo, aí renova, não renova. Você trabalhar é tranquilo, sabendo que daqui 6 meses aí você não sabe onde você vai jogar, se você permanece na mesma empresa ou não. Trabalharia tranquilíssimo. Eu tenho 6 meses de contrato. Daqui 6 meses, se eu ficar lá ou não ficar, eu vou ganhar um caminhão de dinheiro. Daqui 6 meses, será? E se numa dessa ele se machuca? Ah, tem seguro, mano. Para. E se numa dessa aí ele bate o carro, por exemplo? Para, mano. Ué, mas acontece, gente. Não tô orando. Você quer matar o cara de uma vez? Não é, gente, mas as pessoas têm preocupações. Desculpa, eu estaria preocupado. Repito o que eu falei ontem: o Guerreiro vai entrar, vai jogar, vai fazer gol. Ele tem que entrar no Campeonato Paulista. Espero que assim seja. Campeonato Paulista é uma baba. Mas entra, faz gol. Quarta-feira ele tem que entrar e jogar muito. Ninguém vai falar nada. Se ele jogar mal, vamos pegar no pé dele. E repito: você que gosta de futebol, dá um F5 na sua vida. Se você quer ser torcedor de futebol, igual você torcia na década de 80, como é da década de 90, você vai só se decepcionar. Por quê? Porque você tem na imagem, você tem na cabeça aquela coisa do amor ainda, da identidade do jogador com o clube. Forget. Gente, o amor é muito bonito. É uma relação. Põe na cabeça, gente. Põe na cabeça. Pro torcedor, o time é uma paixão. Pro jogador, é um local de trabalho. É um business, né? É uma relação comercial. Tem que trocar o amor pelo respeito. O Guerreiro nunca desrespeitou a camisa do Corinthians. Respeito. Não precisa ter amor nenhum, porque amor é papo furado. Respeita que tá bom demais, acabou. Olha, desculpa, relação, eu acho que tem que ter amor comercial. Sim. Quem tem que ter amor é o torcedor, o clube. Desculpa, eu acho que antigamente aí o que era mais legal aí era o torcedor aí ter identificação com o clube, que eu acho que isso nunca pode faltar. Torcedor não, jogador. Não, o torcedor. Antigamente o jogador existia essa identificação do torcedor para com o clube e do jogador para com o clube também. Mas era legal pra caramba, era legal pra caramba. Antigamente, quando o cara beijava o símbolo, Benja, você sabia que tinha ali um respeito, tinha um amor e tinha uma gratidão. Hoje em dia, entendi sim. Eu não achei que não era legal. Entendi sim. Eu acho que era legal, mas só que acabou. Antigamente era muito mais legal, cara. Antigamente o jogador, ele sentia de fato quando ele ia embora de um clube. Isso é hoje em dia o jogador, velho, parece aquela prostituta que veste a roupa e vai embora. Não, desculpa, não. Vocês estão pregando aqui a prostituição futebolística. Sombra, eu preguei alguma coisa? A vida tá assim, mano. Não, eu não preguei nada. Eu tô constatando uma palavras na sua boca. Eu não falei o que mano não botou legal. Na sua boca. Eu não falei que não era legal. Eu tô falando o seguinte, se você quiser torcer em 2015, do jeito que você torcia em 85, ou começo da década de 90, você vai se decepcionar muito, cara. É uma relação comercial. Jogador e clube acabou, gente. Acabou. O cara respeitando a camisa tá ótimo. Tá ótimo. Eu ainda prefiro o mundo de antigamente. Eu também. Então vai pra lá. Ô, Tobias, leva ele aí. O quê? Você quer ir pra área? Grayskull. Ele quer ir pro De Volta pro Futuro. Como ele chamava o... Ou Casa do Três Porquês. Como ele chamava o professor lá? O... Xavier. Não, idiota. Professor do quê? Do viagem ao... Do... De Volta para o Futuro. De Volta pro Futuro. Dr. Brown. Dr. Brown. Não, liga pro Dr. Brown aí, mano. E aquele jogador que... Há muito tempo tava naquelas de vir por Corinthians, o irmão do Angel Romero, o Oscar Romero, viu, mano? Me dá uma boa notícia. Se livraram dessa. Acho que você vai gostar da notícia, porque ele foi contratado pelo Racing. Olha só, o lugar do Centurion? Exatamente. Ufa. E o Fernandinho se apresentando na Itália hoje? Torcida no Corinthians, nós vamos ficar só com um irmão. Agora tu sabe que eu falei. Tu sabe que eu falei pro Guerreiro, mano, quando ele queria ir embora. O quê? Eu citei uma linda música do Chiclete com Banana. Qual é? Eu falei a fila andou. Eu te falei, não deu valor como eu te amei. Agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. É isso aí. Olha, palmas pro poeta. É isso aí, boa, Tite, boa. Uma linda boa, música do Cancioneiro Popular. E volto a falar aqui, viu? Tem um monte de corintiano aí que é baba ovo de jogador, velho. Desculpa. O meu foco principal é o clube, é o Corinthians. Eu não fico aqui babando, ah, mas vai perder o Guerreiro. Ué, se perder, perdeu, velho. Tá certo, tem uma proposta que tá chegando aí, Sombra, do time que ele jogava lá, o Hamburgo, da Alemanha. Nossa, Hamburgo. A proposta aí cito Guerreiro, não cito Corinthians, ou seja, o Hamburgo ele tá esperando o Guerreiro aí terminar o contrato dele aí no meio do ano. Coletre hambúrguer. É a lei. Hamburgo. Se fosse X-Burgo. Você gosta de hambúrgo com maionese, com salada? De que maneira você gosta de hambúrguer? Eu gosto hambúrguer de picanha. Hambúrguer X-maionese. X-burgo. Com linguiça? Você gosta de X-burgo maionese? Não, mas você pega aí, ó, X-aranha já. Essa porcaria desse hambúrguer aí, ele quer contar novamente com o Guerreiro. O Guerreiro, já que ele tá se achando tanto, a última bolacha do pacote aí, tá certo? É. Acho que joga bola, tá certo? Tem potencial pra jogar num outro clube europeu aí com uma expressão maior do que o Hamburgo, que é uma grande porcaria pra mim, é segundo escalão do futebol alemão. Ah. É sim, é sim. A última vez que a gente ouviu falar do Hamburgo aí foi a final do Mundial com o Grêmio, ou não? Quando que vocês ouviram falar de novo do Hamburgo? Mais ou menos isso aí. Quando? Quando? O Niterói, que foi pra lá, acho que há uns 5, 6 anos atrás também. O Niterói, acho que bateu a carteira lá. Eu vou falar quando o Corinthians contratou o Guerreiro. Ah, então. Mas tô falando com relação a algum fato marcante, a não ser esse, envolvendo o Corinthians. O Corinthians, Sombra, ele fez o Guerreiro pegar a Bárbara Evans. Se não fosse o Corinthians na vida do Guerreiro, sabe como ele jogando no Hamburgo? É verdade, é verdade. A verdade tem que ser dita que essa foto é verdade. Ô, Sombra. Ele tá com ódio. Preciso falar o Gatsu, mano. Cobrar, tá a verdade tem que ser dita. Cobrar, a verdade tem que ser dita, mano. O Guerreiro jogando no Hamburgo, sabe quando que ele pegaria a Bárbara Eva? Nunca na vida dele. É, porque lá na Alemanha não tem a fazenda. Jogando no Hamburgo é capaz dele pegar uma loira alemã. Bem melhor. E a sequela psicológica de pegar a Bárbara Eva? E a sequela psicológica de ficar com ela um dia? Mas a ver. Monique Eva. Aguenta a sogra, treta. Nós falamos assim, olha, vamos jantar com a sogra. Vamos jantar com a mamãe. Sombra, a gente brinca, meu irmão, mas não deve ser fácil. Já mais uma noite de Natal? Tá ferrado, velho. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos descer até a Baixada. Santos! Let's go! Ah, Santos, meu preocupado amor. Preocupado com o peixe, viu, RG? Diga aí, Sabino. Confiante com o peixe, hein, RG? Estamos, né? Tá. Chega de conversa, já se falou tudo o que tinha que falar. Não, agora calma. É a bola rolar, né, velho? Com calma. Vanderlei. Tem mais importante para acontecer no litoral. Isso. É o Dimitri Vegas no Guarujá, viu? Exatamente. Victor? Dia 15. Olha só. Vanderlei recebeu a camisa 1. Ô, seu Bento, chegou. Opa. Esse Dimitri é aquele que fez aquele remix do Chique? É o mesmo ou não? É outro? É outro. Ah. Pô, são mais novos, Benja. Separa a manchete do não, outra time é pra perguntar uma porra que você chata. Você teve aquele Dimitri que fez aquele trabalho lá do. Caraca! Deixa o cara dar o furo, né? Aquela compilação do Chique. Toda sim. Não, mas não tem nada a ver, não. Mas foi boa pergunta. Obrigado. É isso aí. Então, chegou aí, né, o Vanderlei. Vai começar com o Ituano, domingo. E é toca outro. O pau. Não, sou eu que cheguei. É outro Vanderlei. Tô esperando o Popó, achei. Não, mas o Vanderlei é goleiro. Popó está pra quê? Popó é pra receber, né? Ah, você não tá lá no Flamengo? Não, fechou lá? Eu falei que o Popó é pra receber. Lá com o se vira, Melo, agora né? Se vira, velho. Toca o pau lá. Não, Regê, mas o Santos, mesmo com a perda do Arouca, não deixa de ter um time pra brigar com os demais. Porque você tem o. Talvez aí a defesa que fique um pouco na questão da dúvida. Mas você ainda tem um time que tem o Lucas Lima, que tem o Robinho, que tem o Gabigol, né? Mas foi o que eu disse aqui no começo do ano. Uma coisa é você comentar o fato. O fato era o quê? Da maneira como o Santos começou 2015, com aquele monte de escândalo, aquela coisa toda, e isso tinha que ser comentado. Fato. Outra coisa é você julgar o fato. Então, pô, acabou, fechou, nossa, foi todo mundo embora, arregaçou. Quer dizer... Você vai ver, lateral direito do Santos, o Cicinho, as coisas... se ele não é nenhum primor, mas também não perde para nenhum outro lateral direito do São Paulo. Cinco, o Brasil não tem. E honestamente, das cinco, seis saídas do Santos, o que vai pesar é o Arouca. É, evidente. Quem mais? O Aranha? Não sei se vai. Não sei se vai ter decréscimo com a chegada do Vanderlei. Não, eu tenho certeza que o Arouca fará falta. Agora, Aranha, Arouca. O Ganso, né? Mena, o Ganso também, né? Que Ganso, pô, tá louco. Bom, mas o Ganso já vai ter. Porra, Aranha não faz falta. Verdade, né? Saiu. Hã? Aranha não faz falta? Só na cama. Aranha, Arouca. O Mena, que foi embora. Um jogador comum dos comuns. Teve uns. O Frank Ribeirildo, maravilhoso. Ribeirildo, cara de égua. Agora, o Durval saiu, né? Vai poder montar Durval, uma dupla de zaga razoavelmente, no mínimo razoável, com o Gustavo e o Werley. O Werley que é bom pra caramba. Esse nome Werley. O que eu não tenho certeza é se o Neto foi embora. Eu não sei se foi embora. Tô na Bandeirante, todo dia. Medido. Não, Neto bom. Ah, Neto bom pra caramba. Neto bom. Neto bom. Eu tô lá com você também. Sai daqui. Que vou torcer pra caramba. O Fábio Costa não vai jogar esse ano. Sim, sim. Não, não vai. O Fábio Costa mordeu a testa. Então, dá pra fazer um time. O Elano, Robinho. Não, aí o Elano o... já. Não. Elano, Robinho. Assiste e o Ricardo lá, Oliveira. Né? Se estiverem legal, pô, dá liga sim. Ô, RG, o Elano é daqueles caras que você tá jogando contra o São Bento na Vila. O jogo tá 3-0, os caras. RG, o Santos é o time do Si? É. Oi? O Santos hoje é o time do Si? Acho que o Palmeiras é o time do Si. Vai jogar bem. RG, o Palmeiras é o time do Si. Que violência. RG, não. Violento. O Santos não traz tanta. Não, você não tá entendendo. Nossa. O Santos não traz tanta alteração pra iniciar o ano como tomou o Palmeiras. Né? É. Você falou se jogar bem ou tal. O Palmeiras teve 17 jogadores contratados. Vocês estão montando um time, velho. Você quer assim, Elano, Giovani, Robinho e Ricardo Oliveira, é isso? Poderia ser legal, né? E o teu Giovani. O RG, faz um meio campo com aquele Alisson que bate pra cachê. Ah, o Alisson vai jogar. Põe um outro volante momento do lado dele e libera esse Lucas Lima só pra. O Alisson entra no lugar do Arouca. Alisson, Renato, Lucas Lima E Giovani. A dúvida é o Renatinho. Na frente, Robinho e Ricardo Oliveira e o Gabriel? O Renatinho 50. Ricardo Oliveira é banco. Banco. Ataque? Robinho e Gabigol. Mas dá pra jogar o Ricardo Oliveira e o Gabigol, sim. Porque aí ele tira o Giovani do meio campo. Dá pra jogar, com dois volantes, um armando e três na frente. Na direita ou não? O Giovani... E o Thiago Ribeiro ainda. Giovani, eu acho que ele joga mais pra direita. Não adianta querer me contratar como técnico, que daqui eu não saio. Giovani joga mais pra direita. E tipo assim, dá pra jogar com o Regina, dá pra jogar com o Thiago Ribeiro na esquerda. Na esquerda. Centralizado o Gabigol ou o Ricardo Oliveira, o Robinho na direita, Lucas Lima armando, dois volantes que batem. Dois laterais. Ainda tem o Thiago Ribeiro, que desde que não machuque. Então, se não machucar. Se não machucar. Você não vai agradecer? O quê? Você deu um jeito. Eu enchi a bola do Santos, ainda falei bem do time agora? Não encheu a bola do Santos? O Santos sempre foi bola cheia. Você pega o Mano, o Portuga só destrói o Santos. Eu não dou moral pros caras aí. Portuga. Te ajudei a defender. Portuga, coitado. Pra destruir o quê? O Edno voltou pro Canindé, agora vai. Ah, vai. Edno, Pelédno do Canindé. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Também Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, seu Bento. Chama aí, Bento. Tricolor. Tricolor. Ah, Tricolor. Olha só, Centurion. Centurion. Adrian. Centurion. É Centurion. Centurion. Adrian. Mas o primeiro nome dele é Adrian. Cinturão. Você precisa ajudar esse aí a montar o time. Não. Deixa eu falar. Vamos lá. Os caras com dor na perna. Os caras chegam do mundo do ar. Os caras não querem jogar, meu. Centurion. Com 4 milhões de euros sendo pagos? Ele tem que jogar até no gol, se o Rogério não jogar. No gol não. Ah, Rogério não joga. No gol. Mas no gol, mas não joga nem. Mas como fica nisso, Sombra? Não joga. Ataque ali. Mas é muito simples. Muito simples. São os dois volantes, é o Denilson e o Souza. Sim. Aí, se algum dos dois não jogar bem, você pode ter certeza que o Thiago Mendes entra. Michel Bastos, Ganso, Centurion. Luiz Fabiano como uma peça de Pato, referência. Pato, Cafu, Kardec, tudo banco. Pato, Cafu, Kardec, banco. E banco, hein? Olha que injustiça, meu. Mas isso, gente... Puta, campeonato é longo, gente. Mas, gente, tá louco. Os campeonatos são longos. Mas todo mundo fala assim, esses vão ficar no banco? Vai ficar no banco sim. Machucou o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano deu um curto-circuito muita daqueles frieza. Que dá sempre nele. Muito Ele frio. Chutou o nego e foi expulso. Kardec tá lá. Muita frieza. Michel Bastos, cansou? Avança o Thiago Mendes, coloca o Thiago Mendes no lugar do Michel Bastos. Precisa deixar mais ofensivo, precisa vencer o jogo. Põe um Pato, tira um ali do meio. E o Centurion também joga quase como ponto esquerdo, se precisar, segundo atacante também. É um segundo atacante também. Olha, Thiago Mendes vai começar jogando agora, primeiro jogo. No Brasil é uma coisa. Se não tem time, nego, olha, tá fraco, hein? Também se machucar alguém, quem que entra? É o Ademilson, que é daqui a porcaria. Agora, quando tem elenco, agora tem muito jogador, não vai ficar bom o negócio. Muito frio, vocês são muito frios. Ah, tá. Meu, porra. Tá bom pra caramba. Tá bom. Tá bom pra... Falta só um zagueiro pra ficar mais... Me diz qual time no ano passado jogou todas as partidas com os 11 titulares. Toda hora tem nego suspenso. Ah, ó. Carlinhos não foi legal. Não tá legal, Carlinhos? Reinaldo é fraco? Michel Bastos, vai lá pra lateral, põe o Thiago Mendes. Então, cara, isso é bom isso. E são jogadores que podem atuar em várias posições. Isso é importante pra caramba. Ah, olha, o Centurion aí deu um tapa na cabeça do nego e foi expulso, tomou terceiro amarelo. Ah, é, ele tem meio assim... É. Ele e o Luiz vai ser emoção pura. Ele e o Luiz Fabiano, nossa, emoção. Uma boa de vida louca lá, hein? 10% é o Gutierrez. Deu problema? Põe o Cafu. É nóis, Centurion. Quem ainda é jovem, é jovem. Gente, o importante é ter jogador. Se tá em excesso, dane-se. O importante é ter jogador. É isso aí. Agora só falta o zagueiro. Só o Parmeira, oh, são, meu, há um ano e meio atrás, a gente tava lá, cara, dependendo de Aloísio, do Oswaldo e do Ademilson. Você sabe o que é isso? Ruim pra cacete. Isso é que é preocupante. Saber onde vai jogar o Pato e o Kardec não é preocupante. Preocupante é ter Aloísio, Ademilson, Oswaldo. Não, é que nem agora, por exemplo, o Ganso sentiu a perna, né? Não vai estrear. Não o vai Paulo estrear. Nem ele, nem o Souza. É, nem ele, nem o Souza. Então vai, vai entrar o Michel, aliás, Bastos. Falou que tá com dor na perna e não quer jogar, não vai jogar. Eu vi outro dia uma foto, foi no amistoso lá contra, naquele torneio lá contra o Flamengo. O Souza tomou uma butinada, subiu um calombo na canela. Viu a foto? Eu falei, que é isso? Pegou o vaso. Pegou um vaso, parecia uma laranja. Nossa, deve doer. Parece cara, que... Quem pegou um vaso foi o Ronaldo Esper aquela vez, né? Ok. Ela também pegou um vaso. É verdade. Quando você machuca, é calombo ou colombo que chama? Calombo. Hã? Calombo. E quem descobriu o Brasil? Colombo. Colombo. Pedro Álvares Cabral. Acertou. Você fez, você demorou lá, muito, você tem que bater errou, rapidinho. Esse é papum, mas ele errou do mesmo jeito. É... Agora, o Centurion ainda não foi anunciado, né? É que lá na Argentina já disse que foi tudo. Acho que o São Paulo tá esperando o cara chegar aqui pra chamar. O Racing colocou no Twitter pra dele. Pra dar aquela olhada nele, né? Pra dar uma escaneada. Essa contratação pro Corinthians foi muito boa. Qual? O Centurion. Por quê? São Paulo. Ah, livrou o irmão. Livrou o irmão do. O Racing levou o Romero. Imagina mais uma família Romero aqui no Corinthians, velho. É. Caramba. Agora, quanto ao Valente, eu vejo que o River vai endurecer, né? Agora, não sei se também é. Mais. Se é boato infundado, também lá na Argentina, não sei o que falando, que o São Paulo também estava atrás do Mancuello. É o meia do. Independiente. Que, aliás, os caras lá idolatram esse Mancuello. Você já chega dando Mancuello? É, aí... jogador chamado Pizano, que é muito bom. Boa, né? Sabe, vocês já não estão antecipando aí possíveis vendas de meio de ano. É isso. Né? Tudo bem. Nada a ver. Nada a ver? É o seguinte, você vai hoje, o dólar dá uma subidinha aí. Pra Argentina já não tá tão barato como é que tava. Aproveita a viagem que tá lá. É, já. Já vai vendo o que tem. Já vai levando o que tem agora. Pra ter que voltar, pra voltar lá de novo, hotel, passar. É verdade. Verdade. Muito bem. Continuando com as manchetes. Vamos aqui ao Parmeira agora. Vocês. Vamos a vocês. Ai, que alegria, Benta. Eu espero. Continuando. É Bento, que Benta. Aguardando reforços. Mas? Para o trabalho, olha, não é o suficiente. Eu falei com a GP que ia vir o Arouca, ele ficou brigando com a mão. Com a GP. Não. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro. Aliás, ele subiu, né? Ele morreu. Subiu. Tem a GP aí? Subiu. Foi morar no céu. Você falou não. Você não falou porra nenhuma. Você é maior em cima do mundo que tem, né, meu? Karaokê do estádio. Vó, música do velho aí, do teu. Vamos ver. Karaokê do estádio. Vamos dançar? A GP do voo do Pinóquio. Dança junto com o RG. Vamos dançar, vai. Ó. A GP tem um baile ali no fim da Pompeia. Você desmaiou quantas com essa música? A GP tem um baile lá no fim da Pompeia. Queria te levar pra dançar comigo. Leva o Domênico. O pessoal todo fica parado rodando. RG, você ia aí. Puta, mas nem cego, velho. Nem bêbado. Ah, peraí, eu vou matar a saudade. Vai, vamos, vai. Nem bêbado. Matar a saudade. Logo que. Agora, hein? Olha lá, coral do estádio. Vamos lá, coral do estádio. Vai, vai. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Você me chama ela de, né? O AGP é o fundo do samba, velho. É o fundo do samba. Ah, mas ele mandava mais. Ele mandava bem. Mandava, mandava bem. Mais um. Mandava bem. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Você já teve a honra de frequentar um show da GP no Canecão? Gente? Engraçado, né? Ele chama a mulher meio de biscate, né? Faz de conta que eu sou o primeiro. É, mas deu pra 600 na vida. Mas é assim mesmo. Né? Mas que, é, que desrespeitoso, hein? Faz parte, velho. Mas amanhã tem estreia. Quem? Grêmio Osasco Audax. 17 horas. E quem? Time do Pompeu. E vocês? Ah, eu vou no jogo. E vocês? Vai lá. Mas quem que vai jogar aí? Relacionou 17, ainda, não, ainda o Alan Patrick e o Dudu ainda não podem jogar. O Amaral também não joga. O Amaral também não joga. Lembrando que a gente contratou, quer dizer, vocês contrataram o 17º jogador, mas não pode jogar os 17. A gente contratou, é. É, vocês contrataram. Os caras me xingavam no passado quando falaram que esse time do Palmeiras do ano passado era o pior da história. E agora? Aí, a consequência. Verdade. Se não fosse o pior, eu nunca me contratou 17, velho. Tá indo pro 18, que é o Aranha. Tá indo pro 18. Tá indo pro 18º. Quantos foram mandados embora já? Ah, e você falou que ia vir 3 medalhão de grande, né? Ah, já e veio. Aí veio 2. Veio 2. Os padrões de hoje, virou o Dudu. Dudu e o Arouca. E o Arouca. A frouxa veio. Pode se considerar as medalhas de hoje. O Arouca, contrato de 4 anos. Né, o Palmeiras vai pagar os atrasados. Olha, eu fui na Paulista ontem. Mas vai pagar só os atrasados? Não pagou mais uma graninha lá pro Santos? Além da... Ouvi dizer de 4 milhas? Eles não quiseram o craque Mendes. Também escutei. 4.500 reais. Não, 4 milhões. É, né? Também escutei. Eles não quiseram. O relacionamento entre Santos e Palmeiras é bom. É bom, a gente tentou mandar o Mendieta, eles não quiseram. É bom ou ficou com medo do Arouca não conseguir a liberação na justiça? O presidente Santos é bom. E tinha que escrever pro Paulo. Você tem que unir o útil ao agradável. Mas tava bom também. Mas não tinha como não. Se teve conversa, se teve um turu. É que tá cheio de caso de jogador aí que não consegue a liberação, viu? Mas, Sombra, aí depende. Aí o Arouca, ele teve por 3 vezes a liminar negada. Uma porque o juiz era santista lá na primeira vez. Na segunda, porque o cara alegou que o Santos não teve tempo hábil pra se defender. E na terceira, eu não lembro qual foi o real motivo. Mas se isso vai pro pau, se essa causa vai pro pau de fato, o Santos ia perder. Ai, o que ele poderia delícia. Fazer era retardar, talvez, a inscrição do Arouca. Isso ia prejudicar o jogador, RG. Porque, querendo ou não, se ele não for inscrito agora no Paulista, ele até poderia deixar a vaga em aberto lá, inscrever mais pra frente, mas o Arouca ia perder esse início de temporada. É, você não tem ia ficar defasado. Você não tem a mínima dúvida que se eles entraram no acordo, é porque isso deve ter pesado. Ele tinha ciência de que ia ficar sem jogar bola. Você meter o russo humano, estando bom para ambas as partes, meter foi o russo humano, coisa. Vamos embora. Outra coisa, hein? Oh, vai vir o Aranha, que é goleiro, Aranha, né? O Aranha. É. O Fernando Prato não vai gostar muito, viu? O Oswaldo disse que quer Aranha. Mas eu posso falar? Não disse. Ó, é a melhor coisa é vir, viu? Porque depois machuca o Fernando Prato, o mano brinca que ele tem braço de vrido. Ai, que machuca o Fernando Prato, tem que ter um arqueiro, né? Arqueiro, olha quantas vezes eu não o Fernando Prato, começa o treino lá, vó. Ele é o primeiro que grita, não vale bica. Não vale o quê? Não vale bica. Olha o respeito com o Prato, que tá em danos, o Palmeiras. É Prato. Ele é jogador, respeita ele, menino. Fernando Prato, ele chama. A vó não gosta disso, viu? Vai, continua, Sombra. Tá certo, então. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Obrigado, seu Bento. Bom fim de semana, viu, seu Bento? Estádio 97 que tem oferecimento do Grupo Esser. É, o Grupo Esser, rapaz. Esse recado aqui vai pro meu amigo Didi Adriano Pagani. Finalmente vai casar agora, dia 8 de março. E ele falou, Bento, já preciso comprar uma AP esse mês aí. Eu falei, Pagani, invista nos melhores imóveis de São Paulo, mas com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha só o que a Esser separou para você. E olha, eu vou dizer um negócio para você, hein? É a quinta melhor solidez financeira do mercado, segundo a revista Isto É Dinheiro. Eu vou falar hoje do charme da vila, que fica ali na Vila Prudente. Apartamentos de 58 metros quadrados, com suíte ao lado da estação Vila Prudente do metrô. Tem um startup na Liberdade. São apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, com suíte pertinho ali da estação São Joaquim do metrô. E o VIP Augusto, hein? São estúdios de 29 a 34 metros quadrados, na Rua Augusto, esquina com a Caio Prado, do lado ali do Mackenzie. Tem o Hyper Home Design, no alto da Boa Vista. Estúdios de 31 metros quadrados, em frente à estação Adolfo Pinheiro, do metrô. Então, para você saber mais informações, é só ligar 3066-0900, 3066-0900, e lá você vai saber de tudo que a Esser está fazendo. Se você preferir, acesse o site esser.com.br e conheça as outras oportunidades de investimento ou de moradia que a Esser separou para você. É Esser! Um abração pro Rafa, pro Alan Hor, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Chuck! Beleza, vamos aos telefones 3284-7097. Vamos ouvi-los aqui. Liga, participa. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá anotando aí? Então anote. Olha o avião do Estádio 97 passando aí, ó. É! Passou mais um avião do estádio, hein? Anote, porque você tem que concorrer. Toda chance de concorrer a uma viagem para assistir Barcelona e Real Madrid. Opa, que delícia, hein? Isso é poeta. Isso é poeta. Vou te falar um negócio. Você ganhou um puta presente, eu mesmo. Sei. Que puta presente você ganhou? RG Barcelona e Real Madrid ou Paulo Oliveira na Lagoa? Não, não só sei como agradeço. Não, a Paulo Oliveira depois. Na Lagoa? Depois vamos, porque... vamos curtir. Vai estrear primeiro. Viagem internacional, um dos melhores lugares para ir. Primeira vez que vamos o RG sai Barcelona. Do Brasil. É verdade. Vai sair do Brasil numa companhia aérea fantástica, que é a Singapore Airlines. Vai visitar uma cidade maravilhosa como Barcelona e vai ver o maior clássico do mundo, que é Barcelona e Real Madrid. O segundo maior, o maior é o Corinthians Palmeiras. E se se confirmarem, viu, Mota? Confirmarem as informações, Barcelona vai viver noites de terror. Oh, vou te trazer um guia do Barcelona. Vai. Vou trazer um guia pra você. Vai estar pelado na rua, menina? Não. Depois vocês saberão. Mas vai tremer Barcelona. Tudo bem, Barcelona teve um terremoto. Eu queria te ver pelado. Ó, sobre um abraço pro Marco da Singapore Airlines, que foi no show ontem. Querido, dei um abraço nele, um grande beijo. Gordinho, lindo. Dei um beijinho na trave dele. Você deu um beijo na trave. Você dá um beijinho do lado do canto de boca. Ah, é? É, você rouba esse beijo. É uma delícia. Olha aquele de boqueira, que nojo. Mas uma respeito com o meu gordinho aí. Ó, vamos ao telefone. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal, mano. Vamos lá, vamos lá. Alô? Ah, alô. Quem fala? Eduardo. Eduardo do quê? Benja. Barbosa do Santos. Meu Deus! Não. Sexta-feira. Sexta-feira. Meu Deus do céu. O que você falou? Falou. Ponto. Meu Deus. Meu Por que você foi falar seu nome? Não. Pra quê? Você falou Eduardo B. Quer mandar abraço pra alguém? Alguém. Não, obrigado. Eu quero participar do programa mesmo. Ah, então fala aí. Ah, mano, o cara tá nervoso. Quantos anos, velho? Velho. 39. Aí é RG número 2, 39. Hoje. Barbosa não tem trocadilho, mano. Não tem? Boa, RG, isso aí. Essa mano. Piada, gostei. Trocadilho. Adorei, a melhor de todas. E Eduardo, quantos anos? Anos. 39. 9. Não, anos não, bairro. Pô. É, anos é um só. Tá vendo, né? Freguesia do O. Freguesia do O. Aí é nóis. Aí, trouxa, não vai participar do programa. Agora vai ficar aguentando essa porra desse Barbosa aí. Até o final. Aí, não posso fazer nada, RG. Pô, tive outro com Barbosa, meu. Barbosa. Você trabalha com o que, amigão? Amigão. Eu sou funcionário público. Público. Ele não faz nada. Público. Oh, não faz nada? Olha lá, o Barbosa. Você evocou o cara e tá aí, ó. Não, que pressão, trabalha em banco. E qual que é o seu ramo de atividade? Ele é funcionário público. Não, eu trabalho numa creche. Uma creche, mano. Aí é legal. Mas aí, na tua creche, não tem aquelas mulheres que jogam criança na parede, não, né? Parede. Não. É, mas acontece, não, mano. É mais fácil elas se jogarem entre si na parede, mas... É? Criança, não. Mano, tá nervoso, mano. É, cara, o Barbosa gosta de criança. É, gosta. Sabe o que é o Michael Jackson? O cara subiu no caminhão e chamou o Filipão de rabugento aí? Rabugento. Foi. Choqueiro gera ele? velho não sei o quê. Fedorento. O cara me sobe no caminhão pra fedorento. Pedir... É fedorento. O Kleber Gladiador, de titular. Eu mandei ele. Quem chamou fez de velho isso, fedorento. O torcedor do Grêmio. Foi Vieira. Acho que chamou ele de vagabundo. Ele falou, vagabundo sido, é você. Deve ter sido Vieira. Vieira subiu de sutiã no... Vagabundo é tu. Mas subiu aonde? Subiu aonde? Numa caixama de ônibus, pra me xingar. Subiu numa caixama de ônibus, não. De caminhão. É ônibus, caminhão. De ônibus. Caixama de ônibus. Deus, tá louco, hein, meu? E você, para de me criticar também. E... Ô, Eduardo, é uma creche... Pra criança, idiota. Não. Óbvio, idiota. Ah, se é eu. Mas... Não, você não entendeu. Posso concluir a pergunta? Vai logo. Ô, Eduardo, mas a sua creche é aquela creche concorrida ou tem vagas ainda aí? Concorrida? Não, na verdade, mano, é uma creche só para funcionários da FATEC e da ETESP. Então é tudo funcionário público lá. É só, então é só a panela, né? Não adianta o povão chegar lá com a criança embaixo do braço lá e falar, ó, vim matricular meu filho na creche aqui, porque não vai ter jeito. Se não for funcionário público, não vai conseguir. Não tem aquelas crianças de nariz verde escorrendo, não. Ah, não, isso tem. Tem? Isso é filho de qualquer um, tem. É porque quando seca aqui, aquele ranho fica verde. Ah, assim, que nojo. Bem manhenta. Fala, Barbosa do cacete. É verdade. Fala, porra. Barbosa. Ô, Benja, você sabe qual é o pior? No país onde teve Rui Barbosa, Abelardo Barbosa e Joaquim Barbosa, eu sou conhecido por esse maldito Barbosa da TV Pirata. Barbosa. Ah, mas o maior Barbosa da história desse país, sem dúvida nenhuma, é o Barbosa da TV Pirata. Na verdade, foi um dos Abelardo meus... Barbosa também era bom. Lembra? A Chacrinha era muito chato, cara. Ah, é, não era nada. A Chacrinha era muito chato, cara. Chacrinha era chato, Bolinha era chato. Bolinha não, Bolinha não. Não, Bolinha era outro no chato. Oferecimento de coquel. Muita gente boa no Chacrinha. Eu acho que se o Bolinha tivesse nascido em Nova York, velho, ele seria um Little Bom. Letter, mano. Seria o Little Bom. Meu Deus. Nossa. Mas o Eduardo, torce pra quem? Little Bom. Torce pra quem? Aqui é Corinthians. Coringal, mano. Coringal. Barbosa é Corinthians. Trabalhando também. Na creche corintiana, hein, velho? Tá vendo? Pô, amigo, antes da gente falar do Guerreiro, cara, vamos falar aí dessa possível vinda do Wagner Love. Gostaria ou não? Guerreiro. Sim. Os caras jogam, né? Melhor do que Hernani Brocador, do que Chiesa, essas tranqueiras aí. Pô, mas Chiesa e Hernani Brocador é alguma plantação de notícia, brincadeira. Não era, não. O Hernani Brocador era o plano A. Você aí, tá diante louco. Da possibilidade do Corinthians aí trazer o Wagner Love, e graças a Deus optaram pelo plano B aí. Hernani Brocador é jogador pra Noroeste de Bauru, e olha lá, tá maluco. Pô, eu também gosto do Wagner Love, cara. Pô, o Wagner Love nesse time do Corinthians, cara, pô, o cara ia forrar de fazer gol. Lógico que ia. Wagner Love é bom, velho. Ô, amigão, e agora com relação ao Guerreiro, mano? Já que você falou que gostaria da vinda do Wagner Love, ele tá bem adiantado. Agora, o problema é o Guerreiro. Você acha que o Guerreiro de fato quer ficar no Coringão? Porque hoje ele voltou a declarar que ele tem um amor eterno pelo Corinthians e gostaria de ficar aqui. O Ben já tem falado uma coisa, é verdade. Amor é dinheiro. Se pagarem o que ele quer, ele fica. Só que a diferença é que ele joga, ele honra a camisa, ele vai pra cima, ele não é chinelinho, ele não dá migué. O Barbosa. Então ele respeita a camisa do Corinthians, mas querer ficar ele não quer, não. Barbosa. Eu discordo do amor que você citou. O Fred sim é um jogador que tem amor pelo Fluminense. O Fred, mesmo com 20 meses de salário... Pera aí. O salário dele, mano. Não, mas pera lá. O Fred, o salário dele que ele não recebe. O Fred tá 20 meses sem receber pelo Fluminense e renovou novamente o contrato. Tá certo? Então, vendo a dificuldade do Fluminense, que tá sem patrocinador, perdeu a Unimed, tá certo? O Fluminense vai passar maus bocados. Mesmo assim, o Fred ainda assumiu o compromisso, tá certo? Assinou um contrato com o Fluminense e acreditou no clube. Isso sim é um cara que tem gratidão. Você tá isso louco, sim é um cara que tem amor. Agora o Guerreiro pegar e falar. Mano, o cara fala, ó, quero 7 milhões de dólares. A diretoria do Corinthians pega e fala, dou 6. O cara pega e fala, não abro mão de um dólar que eu pedi. Gratidão, amor do Fred, quanto custou? Mas aí que tá, Portuga. Portuga, entendo o que eu tô falando. Independente de quanto custou, você acha que o Guerreiro vai custar quanto? Questão de brincadeira, gente. O Fred, por mais que ele ganhe bem... O Fluminense não pagou os últimos 20 meses do cara. O Fluminense anunciou hoje a renovação por 4 anos do Fred. Sim, né? É isso que eu tô falando. Fred. Mas é isso que eu tô falando, sobre o amor. Cebolinha. O amor é o seguinte, você pega jogadores, ainda vem, ah não, porque não tem mais amor. Tem amor sim. Tem amor, o Fred sim, mostrou tem amor, hoje, sim. O Fred mostrou hoje que ainda existe amor no futebol. Mas é verdade. Ô amigão, o Fred, mesmo, tá certo? Mesmo ganhando uma alta cifra aí no Fluminense, não sei se o Fluminense vai ter cacife pra continuar bancando esse 1 milhão pro Fred, que não foi divulgado o valor do salário dele ainda. Daqui a pouco vão divulgar. Eu acho que ele não renovaria se ele não tivesse feito algum acordo, algum esquema, onde primeiro ele pudesse levantar todos os atrasados. Deve ter dado metade de Xerém pra ele. Alguma garantia. Sombra, independente disso. Alô, Xerém. Independente disso, você. Tô falando sério. Peraí. Parece utópico, gente. Parece utópico. Mas o cara acabou de assinar um contrato por mais 4 anos com o Fluminense, sendo que ele tá 20 meses sem receber aí boa parte do salário dele. Você faria isso? Eu não. Então cadê o amor que você prega? Mas aí que tá, amor, o Fred, mas peraí, você não tá entendendo. Analisa a circunstância. Deixa eu terminar, você vai entender. Você defende o amor. Posso falar? Se você deixar eu falar, eu respondo pra você. Você não defende o amor? Defendo. Então, por que você não faria igual? Eu não faria porque eu tô pensando de maneira fria e imparcial. O Fred, ele viveu o Fluminense. Ele tem identificação com aquele clube. Se eu tivesse jogado no Fluminense como o Fred jogou, possivelmente eu teria talvez a mesma atitude dele. Eu vendo de fora, acho loucura. Porém, o Fred que viveu tudo aquilo com a camisa do Fluminense, ele aceitou. O Barbosa. Eu acredito no mano, que o mano é um menino Barbosa. Assim mesmo. Eu sou mesmo. Põe o dinheiro na frente. Porque é uma coisa... É você fazer suposições com a vida dos outros. A outra coisa é você fazer na prática, na sua vida pessoal. Eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Ué, você acha que quem faz o contrário, você acha que é hipócrita? Mas não tem. Não, quem faz o contrário, não. Quem fala o contrário é hipócrita. Desculpa, eu já porque tive possibilidade aí de sair da rádio e não sair. Eu vou falar agora pra você. Ué, ou não. Então eu falo porque eu já tive essa possibilidade. Eu não sou nem um pouco hipócrita. Se vê uma rádio chinesa lá, do dono do Long Dong lá. Ah, eu também vou do Long Dong, eu vou também. Eu vou botar um programa pra brasileiro lá. Você vai ganhar 300 mil dólares por mês. Por 3 anos. Desculpa, isso é burrice. Eu vou ter que chegar e falar, sobra, pô, pode falar a oportunidade da minha vida. Desculpa, você quer analisar tudo, mas não basta analisar só o seu salário. Eu vou e volto. Tanto é que tem um monte de jogador que só analisa salário. Gente, ó, vê o Hernani Brocador, foi pra Arábia, tá certo? A rádio da Arábia que contratou o Hernani Brocador, ficou 6 meses e tá pedindo, pelo amor de Deus, pra voltar. Todo mundo que trabalha tem um objetivo na vida. Ninguém trabalha por amor, por lazer. Você tem um amor pela coisa que você faz. Mas você ser bem remunerado, você poder fazer uma independência financeira. Já faz no Brasil. Ganha 300 pau por mês. O cara não fizer uma independência financeira com 10 anos de carreira. O cara é um estúpido, é um burro. Mas quem tem que saber o quanto ele deve ganhar é o cara. Não fala, amigo. Vamos deixar o Eduardo participar. Eu penso assim: o guerreiro, ele não tá errado de querer ganhar mais. Ele claro que não. Porque ele acha que ele vale. Sim. A questão é, se dentro de campo, ele faz a parte dele. Porque o Valdívia faz o que quer, a torcida idolatra o chinelinho lá. Isso sim é uma palhaçada. Agora, o cara entrar em campo, jogar, dar raça, não é agora, não procura cartão amarelo, não procura desculpa pra nada. Deixou de jogar pela seleção pra jogar pelo Corinthians. Então não dá também pra ficar criticando o Guerreiro. Ô amigão, eu acho que cada um tem o direito de pedir o quanto acha que merece. Agora, o clube pagar ou não pagar é outra história. É uma outra história. E é isso que eu tô falando. Pagar esses 7 milhões pro Guerreiro, me desculpa. Eu acho que não tem que pagar. Diante da realidade do futebol brasileiro hoje, Sombra. É um absurdo, é uma afronta um jogador pedir um valor desse daí pra renovar o contrato. Gente, cada um tem um entendimento. O Abidal mandou uma boa resposta aqui, ó. Papo chato esse de amor ao clube, mano. Fred não saiu porque corria o risco de perder os atrasados. Se ele sai, teria que brigar na justiça. Olha, desculpa, então, Abidal, você não conhece nem um pouco de lei. Porque o Fred, ele tá há 20 meses, tá certo? Com o salário sem receber ali, ele poderia... Não, direito de imagem. Tudo bem, o direito de imagem. Mas cedo ou mais tarde, ele receberia. E você pode ter certeza, Luiz Abidal, que essa quantia pro Fred não fará diferença na vida dele agora, pelo menos. Não fará. Porque um cara que ganha R$1 milhão por mês, você pode ter certeza que tem muito na conta. E o Fred indo pra China, que era um país que ele, teoricamente, tinha uma proposta e poderia sair sim... Porque o Fred é centroavante de seleção brasileira, foi o atacante aí que conquistou aí o título de artilheiro do campeonato. O que eu acho... Então, ele indo pra lá, Benjamin, pra ganhar mais R$1 milhão de reais no mínimo por mês, o cara ia forrar o bolso novamente. Não, mas o que eu acho muito legal é que você, mano, estipula quanto é bom, quanto o cara tem que ganhar. Pra você, 300 pau por mês, o cara tem que estar satisfeito. Ele não pode ter a oportunidade de ganhar. Não, você não entendeu. Ele quer ganhar, beleza, que saia. Gente, mas não faça o torcedor de idiota. Ele fez sim. Ele declarou? Fez sim. Ô, amigão. Ô, amigão. Ele falou um negócio lá pra Rádio Espanhola e falou outra coisa aqui. E não dá pra abraçar o discursinho, não. Ah, porque vocês me interpretaram mal. Interpretou mal a casa do cacete. Pessoal, tá certo? Não faça um discursinho lá e outro aqui. Mantenha seu olho de rapaz. Só um minuto, Eduardo. Só um minutinho, Eduardo. É o seguinte. Fica essa discussão de quanto é e quanto que não é. Gente, todo dia vocês vão discutir isso. Já tá claro. O Ben já tem uma posição, o Mano tem outra posição. Ah, quem é o certo? Não existe o certo e o errado. Cada um sabe aquilo que é bom pro seu bolso. O Mano pensa de um jeito, o Benjamin pensa de um jeito. Tem jogador que pensa de um jeito, tem o guerreiro que pensa de outro. Isso a gente não vai chegar numa conclusão. Isso aí é bobagem, até é válido o debate. Mas vocês não percam tanto tempo debatendo tanto isso, porque cada um tem o seu jeito de pensar, entende? Inclusive, assim, o Mano tem a razão dele, o Benjamin tem a razão dele. Não é questão de dizer certo ou errado, né? Cada um sabe aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém. Cada um sabe, pra mim, independência financeira é 5, pro outro é 10, pra outro é 15. Aí, lógico, a sociedade, claro, pode rotular e chegar. Pô, mas o cara é mercenário, não tô falando do caso do guerreiro, né? Falar no trabalhador, tá, pô, mas o cara não tá satisfeito já com 100, precisa de 300? Lógico, cada um faz a sua análise, né? Ou seja, cada um tem o seu jeito de pensar, o seu modo de levar a vida. O que incomoda pra mim, assim, respeito a opinião de todo mundo, mas o que incomoda pra mim é a dupla postura. Ele falar uma coisa na rádio espanhola, A entrevista foi agendada mas... com, até com a assessoria de imprensa do Corinthians. Mas tudo isso faz claro, parte de um jogo, gente. Ia repercutir aqui, só pra terminar, ia repercutir aqui. E no outro dia ele fala uma outra coisa... Da mesma coisa. Isso me incomoda. Agora, quanto que ele vai escolher, não me incomoda. Com relação ao debate, o que eu tava perguntando era a opinião do ouvinte, Sombra. Todo mundo já sabe o ponto de vista e o ponto de vista do Benjamin. Portuga, a coisa se desgasta muito. Diga, velho. Eu acho que esse papo de jogador que fala, eu quero ficar no time, isso é a maior conversa fiada que tem, porque quando tem uma proposta melhor, ele sai. Quando o jogador fala isso, eu quero ficar no time, eu tô com a cabeça voltada pra cá. Ele vai se queimar com o time que ele tá, isso? Lógico que não, mas aí que tá. Isso é falso demais, todo jogador fala isso. Eu penso o seguinte, uma coisa você dá entrevista antigamente, você falava, dava uma entrevista até em Belo Horizonte e ninguém sabia o que acontecia aqui em São Paulo. Hoje, tão globalizado, e foi uma entrevista que ela foi agendada com a assessoria do Corinthians. Lógico que queríamos ter o áudio. Ele falou uma coisa num dia, outra coisa no outro. Isso é ruim. O resto, ele pode fazer o que ele quiser. Olha, não dá nem pra reclamar de jogador que faz isso, porque tem presidente falando tanta bobagem. Imagine o jogador. É verdade, Lindinho. Você se incomoda. Não, não tô entrando nessa. Lindinho, o Brasil tá uma maravilha, meu amor. Não entrei no aspecto nacional, não. Tô falando do aspecto esportivo mesmo. Mas é fato. E o importante, acho que é respeitar o limite de cada um, né? Cada um sabe o que quer, o que não. É da vida. Ô, amigo, eu só acho o seguinte, cara, a gente não pode ter um discurso hipócrita aqui de pegar e falar, vamos pagar. Eu acho que nenhum jogador hoje pode escolher qualquer jogador que você falar, esse, aquele, enfim, qualquer um. Ninguém merece ganhar essa quantia, cara. O futebol brasileiro ele precisa passar por uma readaptação financeira, os clubes estão quebrados e nenhum clube pode fazer essa extravagância, tá certo? Nenhum clube, independente de quem seja o jogador passa, o clube fica. Tem que parar com esse negócio de ficar refém de jogador no futebol brasileiro, é ridículo. A gente não tá falando aqui do Platini, a gente não tá falando aqui do Messi, a gente não tá falando do Pelé, ele tá falando do Guerreiro, gente, do Guerreiro. O São Paulo contratou o matador aí, que tem uma cara de cinturão, procurado. Cinturão, grande jogador, cinturão. Tem uma cara de procurado. Centurion. Tem cara de retrato falado mesmo, cinturão. Adrian Centurion. Na verdade, cinturão, que eu vou chamar o cara, de cinturão. A questão não é ser refém, a questão não é ser refém, não ser refém. Não, ô, bem, São Paulo contratou esse rapaz aí, o procurado, vai ganhar 4 vezes mais do que ganha na Argentina. 6. E ganhando muito menos do que é o teto do São Paulo. Isso é um bom negócio. O que eu acho, cara, é o seguinte: o Mano fala em discurso hipócrita, mas ele fica pregando hipocrisia toda hora com esse amor a clube de futebol. A palavra amor, jogador, amor, isso é bobagem. Amor de jogador. Você não acha que o Rogério Ceni tem amor pelo São Paulo? Tudo bem, o Rogério Ceni. Você não acha que o Marcos tem amor pelo Palmeiras? Por que não resgatar esse comportamento? Você esquece uma frase do Marcão no estádio 97 que a gente fez num hotel? Ele falou, vocês com o Michel falando amor, amor, eu tinha amor, mas ganhava bem pra ter esse amor. Dito pelo Marcão. O Marcão falou isso. Ele poderia ter ido pra Inglaterra, ele não foi. Isso é uma questão. Ele poderia ter saído do Palmeiras quando o Palmeiras caiu pra Série B, ele não saiu. Isso é uma questão pessoal. Ele poderia ganhar bem em qualquer outro clube. Isso é uma questão. Pelo status que ele tinha. Ele tinha amor sim. Isso é uma questão pessoal do cara. Isso acabou. O Marcão jogou em que ano? O Marcão já parou. O Rogério Ceni tá parando. Futebol mudou, você não pode querer achar que todo mundo é Marcão, Rogério Ceni. Acabou. Então, antigamente a gente não tinha tantos crimes hediondos. Hoje tem, a gente precisa se conformar com isso. É uma barbaridade. Tá bom, então fica torcendo hoje igual torcendo na década de 80. Você vai ficar com esse discurso não, negativo. Eu não me iludo com jogador de futebol, Benjamin. Não me iludo. Você tá pregando o amor. Não me iludo, mas o que eu tô falando é que falta isso. Antigamente, aquela época era muito mais legal. O futebol, e era de fato. Isso é outra história. O mundo piorou, Benjamin. O futebol acompanhou essa piora. Eu não tô discutindo o mundo, tô discutindo o futebol. O futebol, hoje não. O futebol muito virou um grande negócio. Isso é engraçado. Você faz tempo que você fala aqui de balanço, de diretor financeiro, de superávit, de déficit. Então, há 20 anos atrás não falava isso. Então você faz para você é uma. Como não falava? Ah, os programas de futebol falavam de folha de pagamento? Como não falar? Sempre falaram. Ô, Sombra, fala pro menino aqui. Desde quando? Década de 80 falava... Década de 80 não era vivo, bacana. Eu tô falando década de 80. Eu me pauto na hora que eu comecei a viver. Década era vivo em 80, tá bom, véio. Década de 90, RG. Os programas de futebol ficavam discutindo... Cagado. Folha salarial, patrocínio, deste, superávit. Mas não tinha nada a ver, né? Então, mas é isso que eu tô falando pra ele. É diferente. Hoje a gente discute isso. Fala, Barba. O Dudu fala muito. Tinha foto pra camisa de São Paulo e beijou o escudo do Palmeiras. Quem? o Dudu. Véi, o cara... Não é? O cara recebeu uma proposta. Boa. Oh. De grana. Era melhor. O cara sentiu firmeza. Eduardo, seja feliz. Eduardo, tá certo, cara. Só tocar no assunto, esquecer um pouco do Guerreiro. Vamos falar do Wagner Love? Ainda bem. Só como último assunto. Alô? Só como último assunto da sua participação. Que vamos falar do Wagner Love? Porque é o seguinte. Há um tempo atrás, quando falamos aqui que o Palmeiras poderia estar se aproximando do Wagner Love, olha, não vou dizer que são todos, mas vários palmeirenses escreveram para nós, aqui nas nossas e-mail, aplicativo, que seja. Mídias. Exatamente, dizendo assim, não, Wagner Love não, mas vários, vários. Mais desaprovação do que aprovação. Muito bem. Eu recebi agora, por exemplo, uma mensagem aqui através do aplicativo, do Júlio César. O Júlio César Silva, ele fala: sou São Paulino, torço muito pro Corinthians fechar com o Wagner Love. Claramente, o rapaz deve ter mandado, dizendo, torcendo pra fechar com o Wagner Love. Eu acho que ele foi irônico aqui, porque talvez, no entendimento dele, o Wagner Love só prejudicaria o Corinthians. Oletri. Palmeirenses, muitos não querem Wagner Love. Aí eu vejo o Nego fazendo ironia pela possibilidade do Corinthians levar o Wagner Love, que, de que não seria bom pro Corinthians. Você gostaria de Wagner Love? Sim, o Wagner Love com o Palmeiras é outra história, é problema deles lá, é confusão deles. É uma prova que ainda existe amor no futebol, Wagner Love. Ô, Dodô, você queria Wagner Love? Não, com certeza, porque o cara que tem um sobrenome desse, Love, infelizmente o Benja, ele é ateu de amor. Mas a vida tem que... Ateu de amor. Exatamente. Ateu de amor, ele exatamente. Não acredita. Você quer dizer que ele não acredita no amor, é isso? É, porque tem que ter amor, tem que ficar juntinho, tem que ficar com carinho. Quem tem amor tem tudo e tem pichote. Olha, mas esse cidadão que teoricamente ironizou a contratação do Wagner Love... Eu entendi como uma ironia. Não, pode ter sido mesmo, mas eu acho que ele não conhece futebol. Ou ele não viu o Wagner Love jogar. Wagner Love, quando estava jogando no Leste Europeu, jogar na Rússia, né? Era na Rússia. Jogava no CSKA. É, ele saiu de lá e veio jogar aqui no Flamengo. Sim. Primeiro no Palmeiras. Primeiro no Palmeiras. Flamengo era ruim, hein? Tá certo? Ruim aquele time. O Wagner Love, gente, ele, quando tá apto a jogar, é que falam que ele tá gordo. Faz sempre que eu não vejo Wagner Love aí nem em foto. Mas estão falando que ele tá acima do peso. Mas Wagner Love, quando ele tá 100%, desculpa, ele joga em qualquer time brasileiro. Vai falar que o Wagner Love é cabeçudo? Não, tricolor não dá pra jogar. Mas outro dia... entre Wagner Love e Luiz Fabiano, prefiro Wagner Love. Wagner Love é bola, cara. Entre Wagner Love e Luiz Fabiano, você prefere Wagner Love? Não. Prefiro, Love é óbvio. Mais bola. E não dá. Eu prefiro Wagner Love. Eu sou mais o Luiz Fabiano. Eu não. O senhor tá falando que é o camisa 9 do time. Sem Luiz Fabiano, poderia ser. Eu gosto do Wagner Love. Sem Luiz Fabiano, poderia ser. Eu prefiro o Luiz Fabiano. Ô, RG, você prefere o quê? Luiz Fabiano. E você, Motinha? Luiz Fabiano. E olha o Mota. E você, o Rodilando? Eu? Atualmente, o Luiz Fabiano, porque o Wagner Love tá gordo. Eu tô falando do Palmeiras. Os dois ali, 100%. Quem não, é mais hoje jogador? Eu prefiro o Luiz Fabiano, mano. O Love tá gordo, não tocou na bola. Não, do que você já viu dos dois jogadores. Eu acho que o Wagner Love. Porque mas um dia, uma vez que eu tava falando semana retrasada do jogador, aí você falou, pô, mas o cara tá sumido. Como é que você pede? A gente não vê o Wagner Love jogar há séculos. Sim, mas aí que tá, Benjo. Eu prefiro não ver o Wagner Love. Mas tá quando certo? Eu falei isso, eu falei que eu tava errado. O quê? Eu falei aqui faz umas duas, três semanas de um jogador, que eu vou lembrar o nome, que tava no Leste Europeu, você falou assim, ó, você tá pedindo o cara, quantos anos você não vai jogar? Aí eu falei, pô... Vocês estão brigando muito. Não, não tô brigando, imagina. O Wagner Love, Benja, eu me pauto no que eu já vi nele, tudo bem. É um cara que tá muito tempo aí sem jogar bola, tá jogando na China, isso aí não é parâmetro. Mas quando ele voltou pro Brasil, ele jogou bem. Nossa, e a gente sabe do potencial do Wagner Love. Foi 2011. Tá na cara do mano, foi 2011, são 4 anos. Desculpa. São 4 anos. Eu prefiro acreditar no Wagner Love, que eu não vejo há muito tempo, do que acreditar no Luciano, no Romero. Mas quando eu falei isso, você me criticou. Eu vou lembrar o jogador. Não, então você lembra o nome do jogador. Vou lembrar, faz 2 semanas. Juninho, lembrar, mesmo, Juninho. Lembra? Juninho, lembra aí. Juninho Pernambucano. Pode falar, Sombra. Por favor. Vamos lá. Qual a sua opinião? Wagner Love, Luiz Fabiano. Entre Wagner Love e Luiz Fabiano, eu prefiro o jogador que tem mais habilidade. Quem? Matuidi. Não. E hoje é meu aniversário. Meu Deus do céu. Queria me dar parabéns. Parabéns. Eu pedi ao Matuidi pra sair do bolo fazendo embaixadinha. Não. Acho que ele vai fazer isso. Não quero nem imaginar como nasceu essa amizade. Ô, Eduardo. Diga. Pô, cara, valeu pela sua participação. Você provocou aqui um tumulto generalizado. É, você conseguiu. Não tem ligado mais corintiano aí, viu? É. Você quebrou a bancada, viu? A ala Penassi aqui do estádio 97. Putz, Sombra. Choque. Galinácia. Sombra. Oi. Tem Paulo Ar hoje? A minha tua tia. Oi? Paulo Ar. Polo Ar? Ah, tem lá na Polo Ar? Deixa eu pegar o endereço da Polo Ar. Eu não vou defender, não, mano. Tem ali na 9 de julho, tem uma Polo Ar, cara. É. Tem o quiz? Tem o quiz? Quer participar do quiz da Polo Ar? Eu quero. Ah, então vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Olha, os caras, esses caras... E as perguntas, hein, mano? Mas é difícil. Ah, amigão, você vai rodar. Interesseiro, é brincadeira, cara. Tudo interesseiro. É o amor. Não existe amor, no, nem no rádio. Nem no rádio. Nem entre os ouvintes. Fale por você. Prostituta radiofônica, olha, que vergonha. O Eduardo aí ama o Estádio 97, desde que ele participe do quiz. Um ar-condicionado aqui. Então eu faço até... Um Speed Highwall da Carrier de 9.000 BTUs. Quer participar então do quiz da Polo Ar com oferecimento da Carrier, amigão? Por gentileza. Tá concorrendo então ao Split Highwall da Carrier de 9 mil BTUs, hein? Um Split Highwall da Carrier de 9.000 BTUs, tá bom? Boa. Ok. Então o negócio é o seguinte, vou te fazer três perguntinhas. Uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais de futebol, tá bom? Ok. Tá pronto pra primeira pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Quais são as cores do logo da Polo Ar? Quais são as cores do logo da Polo Ar? Azul e vermelho? Boa! Oh, velho, boa. Na primeira, estudou, boa. Hein? Ai, tomei susto, mano. Gritou no meu vidinho. Acertou, mano. Ah, Guinaldinho, cara, acertou, hein? Amigão. Você é um cara que presta muita atenção no Estádio 97. Há 15 anos. O merchan da Polo Ar. Desde quando começou? Ah, então tá bom. Vou te fazer uma pergunta que você tem que matar aqui, hein, velho. Certo? Vamos lá. Ó, em que ano Willis Carrier inventou o aparelho de ar-condicionado? Quer que eu repita a pergunta? 1902? Boa, velho! Boa! O cara tá ligeiro, hein, ó. Estudou. Eu sou um ótimo professor, velho, tá vendo? Eu não preciso nem dar dica. É, o cara... O cara tá ligado. Aí a corintiana não dava nada por ele. Cuida de criança. É, mas é o roxo. Melhor candidato até hoje. É. É, respondeu toda a primeira. Ô, amigão, você é corintiano roxo? Oh, com certeza. Muito roxo? Quase preto, já é tão roxo. Fala os últimos 20 presidentes. Então vou fazer uma pergunta. Foi espancado, ficou roxo. Tá certo, vou fazer uma pergunta pra você que eu acho que você vai matar. Quantos você tem? 39. Vou te dar duas opções. Tem uma pergunta que refere-se a um período um pouco mais antigo da história do Corinthians e tem uma pergunta que se refere a um período um pouco mais recente. Você gostaria de responder qual? Mais recente. Mais recente? Tem Nossa, certeza? Estou certo disso. Tá certo disso. Tá certo disso? Então vai lá, mano. É a pergunta da mão direita. A mão direita. Da mão direita. Olha com a mãozinha fechada aqui, ó. Olha com a mãozinha fechada a aqui, outra mano. Era da mão esquerda. Pergunta da mão direita. Ah, é pergunta da boneca direita. Vai lá, menina. Tinha uma música do Supla que chamava Minha Mão Direita. É verdade. Supla não, do Pop. Ô, amigão. Vamos lá. Em que dia, em que mês, em que ano, em qual estádio o Corinthians foi campeão mundial pela primeira vez reconhecido pela FIFA? Rapaz! Em que dia, em que mês, em que ano e qual estádio o Corinthians foi campeão mundial pela sua primeira vez reconhecido pode pela ajudar? FIFA? Pode ajudar? Você sabe, ô amigo? Não. 2000 no Maracanã, dia 4? Não. Oi? Ó, amigo, eu vou te dar dicas, hein? Vou te dar dicas, certo? Você tem 5 segundos depois que eu repetir todas as dicas ali, tá certo? Vou te dar 3 dicas. Você tem 5 segundos pra matar, tá bom? Certo. O negócio é o seguinte. Dia 4 de janeiro de 2000, no estádio do Mineirão. Dia 4 de janeiro de 2001, no estádio do Maracanã. Ou dia 14 de janeiro... de 2000 no estádio do Maracanã. Valendo tempo. 14 de janeiro de 2000 no Maracanã. Boa, velho! Como que você esquece essa data, velho? 14 de janeiro de 2000. Que nem ele acredita. Eu estava lá. Estádio do Maracanã, velho. A torcida do Corinthians dividiu o Maracanã novamente com a torcida do Vasco. E o segundo campeão desse torneio foi agora o Flamengo, quando ganhou em cima do São Paulo. É, exatamente. Pelas festas da FIFA lá, trouxa. Eu posso reconhecer isso aí como título. Eu só me baseio no que tá no site da FIFA. Eu, quando vou fazer um quiz, eu tenho que ter embasamento. Eu não vou falar aqui, por exemplo, de Copa aí que uma montadora dava carro no Japão e os caras iam lá. Tá lá no site da FIFA. Tá certo? No site da FIFA. E vocês não têm. Eu vou lá, entro no site da FIFA. A gente tem e vocês não têm. Chancelado. Tá? Fala, Neymar. O primeiro Mundial eu dei uma vacilada. Agora o segundo eu não tenho como esquecer, que foi no dia do meu aniversário, dia 16 de dezembro. É, mano, segundo Mundial aí, dia 16 de dezembro de 2012, mano. O Brasileirão de 90 também foi nessa data. Com certeza, velho. O mundo se tornou um lugar melhor. Por quê? Com certeza. Porque o Corinthians ganhou o bimundial reconhecido pela FIFA. Eduardo, olha, um abraço pra você, parabéns. Ô, Sobra, posso só fazer mais um merchan? Pode. Beleza. Só a nova linha... Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou o kit Bozano. Muito parabéns, obrigado, cara. Ó, você vai falar agora fora do ar com a produção, que você vai passar todos os dados para que depois a Paulo Ar possa fazer a entrega do seu ar-condicionado Carrier de 9.000 BTUs, que vai salvar a sua vida. Que baita apresentão, hein, amigão? Agradece a Paulo Ar aí. Fala obrigado, Paulo Ar. Obrigado, Paulo Ar. Fala obrigado, Carrier. Obrigado, Carrier. É isso aí, amigão. Você ganhou um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs, tá bom? Oh, muito obrigado, vocês são demais. Valeu, fera, obrigado, velho. Animando nossa tarde, hein? É nóis, mano, cara. Valeu. Obrigado. Até mais. Estádio 97. Mota, notícias do Santos, Mota. O Motinha tava RG! Ele tava se ajeitando, Motinha. Como assim se ajeitando? Ele pegou ele no pulo. Hoje é sexta-feira, ele dá umas ajeitadas. Santos estaiada que é notícias, mano. Oh, ele tá olhando o hoje foi apresentado o Vanderlei, né, RG? Vanderlei. E pegou a camisa número 1 aí e disse o seguinte, mas ele não se acha titular absoluto da camisa do Santos número 1. Discurso humilde. Coerente, tá certo. Oh, chegou agora, não, né, não vai chegar causando. É. Né? Ele vai jogar, porque esse Vladimir, que o Santos é a reserva do Santos, toda vez que ele jogou, ele tomou um peru. Lembra português e Santos? Mas eu chego falando isso, porque de repente... Ele vai jogar. É o cara que vai dividir o quarto com ele, é o Vladimir. Tem um cara querido no grupo. E tem um detalhe. Os dois goleiros do Santos hoje são os dois garotos que estão lá já há muito tempo e que a galera gosta. Então o cara não vai chegar, porra, metendo uma mala em cima dos caras, né, velho? Porra. É verdade. E RG, o Robinho deu até uma entrevista aí, né? Essa história aí do fica, não fica. Robinho, vai pro Palmeiras. É? Não é esse, Tom. Já foi pro Palmeiras. É o outro. E o Robinho diz o seguinte: ele quer ficar, mas vai esperar fechar a janela. Né? Sim. E o staff dele tá falando isso: olha, ninguém sabe nada, não sabe. E não sabe se vai renovar ou não. Tudo depende do que vai acontecer até o fim da janela, né? Vocês se lembram que eu fiz uma observação na participação do presidente do Santos aqui no programa. Lembra? Quando foi perguntado para ele? Não. Se o Robinho ficava ou não. E ele disse, estamos conversando. Ele deu uma pausa, né? Estamos conversando, né? Ah, aí ele falou, acho que fica. Foi bem. E aí a gente vai voltar na velha história do amor e o amor que eu sempre disse, que amor é dinheiro, né? O amor tem um preço. Isso aí, velho. Ninguém faz nada de graça. E esse amor no futebol, esse amor no comércio, ele tem esse tamanho, essa dimensão. Cada um sabe o tamanho do seu amor. É, e o Arouca aí mandou uma carta para os santistas aí, inclusive, falando o seguinte, pedindo para os santos entender o lado dele da história, né? Do que aconteceu, que não pagaram ele e tal, da confusão toda, e que ele saiu, né, um acordo entre o Palmeiras e o Santos, então não foi de uma forma jurídica, né? Saiu pela porta dos fundos. Com relação, eu entendo e respeito, mas com relação a isso, eu sou bem sucinto em tudo que é detalhe com relação a isso de vida pessoal, profissional. Cara, acabou, virou a página. Esquece. Tal, né? Esquece. Sabe, você ficar remoendo, você ficar, porra, justificando. Acabou, cara. Você tomou uma atitude, você tem a sua razão. Tá certo? O Santos também não tomou a atitude que deveria ter tomado, que era pago o cara pra não dar margem, né? Acabou, chega. Agora, depois que saiu, já tá resolvido. É a mesma coisa. Aí você vai lá pro Palmeiras e vai ficar respondendo do Santos? É, acabou. É evidente, né? Pô, virou página, pô. É, RG, até porque... Tudo bem, Zé? Boa noite. É um prazer estar aqui. Tudo bem? Eu vi Zento aqui pra comentar, né? você é sempre isento. Eu admiro muito o seu trabalho, porque você é isento. Exatamente, Wilson. Nos seus comentários. É. Tá louco, um babaca, né? É. Mas, assim, profissionalmente dizendo. Como fez, assim? Fez o quê? Não, não. Que você falou? Que eu falei? Não, não, tô dizendo. O louco fez certo, né? Tá sem assim, um cabaço desse tem mais que sair. Não! Você não pode ser, você tem que ser jornalismo futebol. Não, tô dizendo assim. Eu tô querendo explicar uma coisa. O Arouca, tem mais que sair. Imagina que você tá aqui na rádio, você não recebe, você é um imbecil. Você fala, vou embora. Sou idiota, eu vou. Não! Eu concordo com o Arouca. E parece que o Aranha também vai assinar com o Palmeiras, né? Aí eu já não sei. Tomara que morra antes de assinar, vai que morra. Dá sorte, né? Pode, você é jornalista. Não, eu tô dizendo porque em Santos tem água. Em São Paulo não tem idiota, vai ficar sem água aqui. Tudo indica que sim. Mas você é santista? Não. Peraí, tô dizendo pra você o seguinte. O Arouca e o Aranha fizeram certo, né? Não tá... Agora, se outro babaca quiser fazer isso, a gente tá de olho, né, gente? Porque o cara fala, não quero sair, né? Não pode. Tem que ser profissional. Não, tô dizendo que ele fez certo. Você traz pra quem é Zaidão? Não, eu sou jornalista aqui há muito tempo, futebol, né? Futebol clube. Que eu trabalho com isso. Mas esse não é o Zaidão que eu conheço. Mas você não nasceu jornalista, né? Não, eu fiquei um pouco bravo esses dias aí. E o Mena, fez certo? Tá no Cruzeiro, né? O Cruzeiro vendeu todo mundo, vai se ferrar lá, né? Mas aqui mesmo, idiota. Agora, fez certo também, não tá recebendo, né? Enfim, tá boa certo. Sorte. E o Elano, fez certo de voltar pro Santos? O Santos é um grande time, tem tudo pra concorrer hoje, os principais títulos. Então o Elano fez certo, vai jogar bem, né? Certificação, né? E o Robinho fica? O Robinho, se não ficar, é o idiota, né? Mas aí depende dele, fazer o que ele acha certo. É mais ou menos isso. Ó, Zaidão, eu sei que você tava aí na companhia do Calção, e daqui a pouco ele vai trazer o reggae do Tobias. Meu, desculpa, eles estão afinando aqui. Estão afinando as cordas. Baixo. Hoje é reggae? É, hoje é o reggae, o MC do Edicida. Quem? O MC do Edicida. Ele vai com a gente do Unicórnio, ele vai lá com a gente lá pro Yoga lá, então ele passou aqui e ele vai cantar. Então yoga. daqui a pouquinho. É lá na casa de campo do Yoga do Cavaleiro do Zodíaco. Pensei que era o Yoda do... O Murilo Martins mandou mensagem através do nosso aplicativo dizendo: o Rudy zoou o Mano porque chamou o time de hambúrguer, mas o nome correto de fato é este. Não, desculpa, mano. Posso te dar um beijo de desculpa? O hambúrguer não é, não. Posso? Tá dando ele, pô. Desculpa. Beijo. Duvido. Beijo é o Benja. Duvido. Posso dar um beijo você, mano? Não, você é muito feio. Não dá nada. Ah, se fosse bonito, você deixava. Eu não vou, porque o Mano é forte, eu vou apanhar aqui. Vai apanhar. É só ar. Eu queria. Não, eu não tenho graça, mas imagina ele beijando o Domênico. Já fez? Não, mas beijando mesmo. Beijou, ele já deu um beijo. Não, de língua, ele beijou. Olha, eu vou falar, a Domênica está cada vez mais porca. Como assim? Porque ela só dorme de meia. É verdade, eu vejo ela pelada, às vezes tá de meia. Tá de meia, você não gosta? Ela ganhou uma meia quando ela foi pros Estados Unidos. Aquelas meias que você pode dar no chão, lá do avião. Ela não tira mais a meia, tá com cheiro de merda a meia. Eu já falei, não dá pra transar com esse cheiro, menino. Ah, é horrível. E ela volta segunda? Vai voltar, já falou que está toda ansiosa, está toda feliz. Vai voltar com placar ou sim? E o Palmeiras vai perder o jogo, velho. Só passou o número. Um mês de felicidade, o Domênico não tá aqui. Segunda-feira ele volta. O placar do estádio informa. Palmeiras que enfrenta quem? O Audax. Vamos trabalhar, eu quero reforços. Continuo pedindo reforços para o trabalho ser bem realizado. Sombra. Oi, diga, mano. Técnico do Audax ainda é o... Como ele chama? Fernando Diniz. Ainda é o Fernando Diniz? Acho que não. Ele ia sair, né? É, ele o Fernando Diniz, mas não saiu. Fernando Diniz, com o apelido é Pirulito, meu amigo Pirulito. Só pra repassar aí, Sombra. O Palmeiras, ele pega o Audax no sábado, jogando em Audax. Tá certo? É o mano do Audax. Não, é aqui no Porto. O jogo, teoricamente, deveria ser lá. Mas eles venderam, aliás, inverteram o mando, né? Dividiram o mando. O Porco comprou o mando. Vai ser aqui, velho, na arena do Palmeiras. São Paulo pega a Penapolense no domingo às 5 da tarde. O Corinthians também joga às 5 da tarde no domingo contra o Marília. E o Santos joga às 7:30 da noite contra o Ituano na Vila Belmiro. Vila o primeiro jogo? É, né? Deve ser, né? Ixi. Porque o Santos também vendeu 3 mandos aí do Campeonato Paulista. Mas o primeiro, não sei se é na Vila. Não, eu acho que o primeiro é na Vila. Esse primeiro é na Vila. Aí o restante é depois. Filha revanche da final do Paulistão. É. O Santos vai jogar em São José, o Santos vai jogar no mundo. O Manuel Antônio escreve dizendo: Mano, concordo com você, tivemos muitos jogadores mil vezes melhores que o Guerreiro, e que quando deixaram o Corinthians o time não morreu. O Guerreiro é bom, mas está longe de um Sócrates, de um Casagrande, de um Ronaldo goleiro, entre outros que amam o time, que jogaram. Se por falta de adeus, tchau, diz o Manuel Antônio. O povo está comigo. O Paulo Radomili. Dá teu número pros caras votar, velho. O Tricolor está com elenco forte e com qualidade. Se o Ganso quiser ser o camisa 10 do São Paulo, teremos um dos melhores elencos do Brasil. É como diria o mano do mundo. Como diria o mano do mundo. Não entendi. É que ele vive no outro mundo. Não, o melhor elenco do Brasil, que está do mundo, é que existe. Está do mundo. O André Baltazar mandou um tweet aqui é o seguinte, ó. Ó, aviso, mano, que percebi hoje uma frase que nunca havia lido nos meus boletos. Ah, é? Senhor Caixa, após o vencimento, acertar pagamento apenas com amor. Ai, ai, o Sombra riu pra não ficar sem graça. Não, ele riu porque é verdade. Não, não. O Rafael Andrade de Jesus. Boa noite, amigão. Sou São Paulino. Forçada. Centurion vem para ser titular. Quem sai? Aí ele escala aqui, Rogério, Bruno, Tolói, Balanta, Michel Bastos. Balanta nem tá. E Michel Bastos na esquerda, Denilson, Souza, Ganso e Centurion, Pato, Luiz Fabiano. É uma boa escalação. Com a opção do Carlinhos na esquerda e puxar o Michel Bastos pro meio, com Kardec e Cafu como opções de ataque, esse time pode ganhar a Libertadores e brigar no Brasileiro? É que você escalou um time com Balanta. Olha, se esse Centurion realmente for o que dizem, realmente aí o São Paulo fica muito forte. Mas eu entendo que falta ainda um zagueiro melhor para realmente dizer. Vai brigar por todos os títulos que disputar. Sombra, o Centurion é um jogador, é um meia que parte na maioria das vezes sempre pro drible. A jogada é sempre individual. Ele vai para cima do adversário e tenta driblar. É um jogador que carrega a bola. Não é um meio campo. Ele joga parecido com o Kaká. A mesma função. No Racing era assim. O Aniel Oliveira. Boa tarde. O Palmeiras fez loucura no caso do Arouca. 4 milhões pro Santos. 4 milhões de luvas pro Arouca e pagou tudo o que o Santos devia pro Arouca. Gente, mas é um bom jogador. É um Quantos bom anos jogador. Tem o Arouca? O Arouca 28, então, 28 anos. Dá pra ainda vender esse O André Guedes fala, o Sombra andou jogando videogame, tá cheio de tática, estratégia, boa, Sombra, chupa, mano. Não, não joguei não, cara. Deixa eu ver quem mais tá mandando mensagens pra nós. Bom, vamos fazer aqui. Ele usou o cérebro pra formar um esboço do time de São Paulo. Será que o ouvinte não tem essa competência nisso? Chamou de burro. Meu Deus, porra. Será que o ouvinte não tem essa competência? Isso tá pra cara da sociedade, velho. Isso tá de brincadeira. Porque o Sombra escalando o São Paulo aqui, o cara deu uma conotação que o Sombra recitou Shakespeare aqui, velho, hein? Parecia, mas é verdade, velho. É uma brincadeira, eu tô chefinho. Errado. Parecia vovó. Aqui que o Sombra descobriu a cura da AIDS, velho. Fala, moita. Vovó, segundo o meu amigo aqui, o Cláudio Hitt. O Cláudio? Ah, é o do menino da rádio lá. É, falou o seguinte, que o Aranha fechou com o Palmeiras. É, eu li isso também. Acabou de fechar. Tava pra fechar, mas não tinha fechado. Falou? Não, mas Cláudio Hitt. O lance com o cara é bem informado. Não, né? O lance falou... Tava faz duas horas que já saiu do que é lugar, nós já falamos aqui no começo do programa. Não, não tava fechado ainda. Aranha fechada, RG. Aranha, quando fecha, dá um trabalho. É, pra abrir é complicado. Dava pra fechar, não tava fechado. Agora descobriu uma bolsa e um sapato. Mas, ô Mota, não é que tá fechado ainda. Agora. Não é que tá fechado. Fala. Acertaram. Falta assinar. É realmente, muito rico. Acertaram então, tá as falando... bases aí e as exigências do Aranha. Não, o que ele tá falando é que assinou, fechou. Não, olha, ele tem uma proposta da China. Assinado ainda não foi. Porque ele tem um amor ao Palmeiras. É que na China eles comem aranha. Come gafanhoto. Foi o seu Bento que falou essa, eu gostei. Você gostou? Eles comem escorpião, comem até boi lá. Ô, vó Olímpia, você tá... Come cobra. Você já viu escorpião de perto? Ai, olha, faz tempo que eu não vejo essas coisas. Aí o Moto, que é mentiroso, vai contar que tem uma prima dele. Que é? Que viu o maior escorpião do mundo, que tinha 1,40m. Você ficou sabendo que era tinha... primo da coruja do Patrício, que tinha 2,30m. Você ficou sabendo que aqui na região da Lapa havia aí uma infestação de escorpiões? Não sabia. É verdade. É mentira, Sombra. Eu conheço a Lapa toda. Você conhece a Lapa? A Lapa toda, eu já andei nela toda. Nunca vi isso. E você é meio escorpião também, se defende com o rabo, né? Aguinaldinho, você gosta do Mota? Um cara bacana. Eu adoro Mota. A gente conversa das mesmas coisas, né, Mota? Sim. Você tá triste hoje, menino? Tô cansado. Eu vou te levar numa balada deliciosa hoje. Mas já tenho. É open bar de homem. É uma delícia. Não. É verdade. Open bar de homem. Mas não foi meu tipo. Não, menina. Aliás, você já está falando de balada deliciosa, mas que não tem nada a ver com o pebar de homem. Um recado aí para você no carnaval, a overnight durante o carnaval vai abrir, vai ter uma série de atrações aí durante o carnaval. Então, para quem quer curtir um carnaval legal, gosta de sair na noite de São Paulo, é só você entrar em contato com o pessoal da overnight e ficar por dentro da liga da programação, tá bom? Hoje eu vou lá. Faça sua reserva, reserve seu camarote, marque seu aniversário. Telefone da Overnight, 3582-3637. 99982-3637. O site é overnightclub.com.br. Caramba! Vamos aos ouvintes. O futebol internacional, uma pitadinha. O Wolfsburg tá amassando o Bayern de Munique. 3-0. 3-0? No momento, 3-0 contra o Bayern. Que é bom pra caramba que joga o Robin, que é meu amigo também, falar a verdade. Não é bom aí, ô Preto? Ah, bom jogador. Ouvi você que é um saco, né? Mas é verdade. Eu né? sou bom pra caramba. Você só perde a televisão porque tá no meu programa, velho. É muito chato. Você é bom, o que manda aqui paga, sou eu. Eu concordo, né? Bom pra caramba. Tá, vamos lá. Ouvintes no ar, 3284-7097. Oferecimento de Grupo Esser, o nome construído com história. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Sou, é Anderson. Anderson do quê? Anderson. Anderson de Jesus Araújo. Anderson de Jesus Araújo. Meu pai, Anderson. Senhor de Deus de Cristo. E... meu pai, senhor. Quantos anos, Anderson? Eu tenho 25. 25 anos, RG número 2. E você, Anderson, muito por aí, velhinho? Ah, boa, RG, boa, boa. Ah, que piada boa, gostei. Tinha um reggae que cantava Anderson pela noite, não tinha? Tinha. Nati Roots, pô. É, foi bacana. Ele no programa. Ah, eu adoro Nati Roots. Curte? Eu suspeitei. Você viu aquela música do Tijuana? Eu vi Guilobos. Ah, você tinha que... Eu vi Guilobos. Acho que você prefere mais o estilo Ventania, tá ligado? Mato Seco. Ah, tudo é bom. Calção trouxe a namorada hoje pra ver o programa. Ventania, velho. Ventania é da hora. Mano, hoje, ventania. Você gosta do doideira. Planta e Raiz? Ah, curte? Eu adoro. É o Rudy? Bom, abraço pro Fernandinho, abraço do Planta aí, que abraço ouve sempre pro... a gente aí também. Abraço, Fernandinho tá sempre abraço ligado. Abraço pro Zéder, direto, Raiz, né? Fortificado. O Tocha do Inimigos estádio. Também ouve sempre a gente. Também. Aí, também. O Tocha, a gente boa palmeirense, é Tocha, velho. E... ô, amigão. Oi. E qual o teu bairro? Eu moro no Jardim Pirajussara. É, Schmock. Olha, o Jardim... não, pera só um minuto, conheço. Jardim Pirajussara, que eu conheço, é Zona Oeste. Não, não, não. Sim, sim, sim. Ou tem um que é divisa com Itabuão, tem dois. É esse mesmo. Então, mas tem o divisa e Itabuão é onde, ô bacana? Qual que é a zona? Itabuão é Zona Sul, já vai, vai. Vamos parar de ir. Itabuão da Serra é Zona sim, Sul? É sim, é sim. Ó... o, lógico que é. É igual aquele Zona shopping Oeste. Butantã lá também que tem do lado do Morumbi. Os caras, é Butantã, Zona Oeste. Que Zona Oeste? Zona Sul, bagulho, sim. Do lado do estádio. Lógico que é. Não, senhor. Então, na Zona Jussara Pira, entendeu? Pira, Jussara, Pira. É, essa eu não entendi. Você é burro? Ah. Oh, agora o cara vai falar pra mim, aquele shopping Butantã, vai falar que é Zona Oeste? Não é, mano, é Zona Sul. Olha, aquele shopping lá é zoado, hein, mano? Que zoado, tá louco, é da hora o bagulho. Nossa, tá louco. Existe shopping feio, velho. Existe shopping feio, Benjamin? Vai lá pra você ver lá. Eu tô com o cara errado, acho. A Shopping Center é um saco, só vou de emergência. Mas não é feio. É lá também, pra mim acho tudo um saco. Ah, que saco. Também é, tudo é chato. Fazendo você, cartão lá no Shopping Genópolis, que é do lado da tua casa. Cartão não, eu tá vou assim. Quando eu preciso ir em emergência. Agora, os caras falam, vamos... você vai lá pra ver e ser visto, não, lógico que é. Realmente, vamos passear no shopping. Puta programa idiota. Ué, pra quem não tem opção, velho. Vai no shopping pra comprar, é um monte de loja. É, e pro menino que às vezes não tem dinheiro pra fazer uma carteirinha num clube. Então você é totalmente opção. Contra. Ah, vai fazer um rolezinho? Vai fazer rolezinho agora? É. Olha o Benjamin, mano. Que você playboy. É totalmente contra as pessoas darem um passeio no shopping. Então. Não, não sou contra. Eu falei, ó, você falou que é uma coisa escrota. Se for pra comprar. Você falou que é uma coisa escrota e quem faz isso é escroto também. O que significa shopping center? Centro de compras. Você vai lá, tem um monte de loja. Tá certo? Você vai lá pra ficar olhando, vende e não pode comprar nada? Vou lá fazer o quê? Não pode comprar nada. Não, se a pessoa, você falou. Mas desculpa, você foi infeliz agora. Você foi infeliz agora. Não pode. Mas você pode. Não, mas eu não vou em shopping. Não, comprar. Mas coitado do rapaz que às vezes não tem dinheiro. Eu só vou em shopping quando é emergência. Eu preciso ir comprar um presente que eu tenho aniversário. Desculpa. Ou se eu quero comer rápido, que é do lado sombra, da minha casa. Sombra, analisa. O cachorro, ele vai na porta da padaria. Ele não tem dinheiro pra comprar aquele frango. É, mas verdade. Ele vai e fica olhando. Lá vem. É o que o cara vai fazer no shopping. Se o cara não tem dinheiro, vai lá e vai dar um rolê. Vai passar claro, o tempo. Claro. O cachorro vai ficar lá em casa? Não vai. O cara fala, pô, deixa eu ir lá na padoca. Pô, vai vou olhar o frango. Ficar vai lá no é carro. Legal passear. Vai no parque, vai no Vila Lobos. Eu só gosto que fica aqui no quadrilátero. Vai andar de bike, vai, nossa, pô, vai passear. É asqueroso, bicho. Bom, mas e aí? E, ô, amigão, você trabalha com o quê? E aí? No shopping. Eu sou operador de máquina. Mas você tem todos os dedos, antes de mais nada? Ah! Às vezes prende, mói o negócio. Você tem todos ou falta um? Tenho todos. Tem, mas que máquina que você opera? É uma máquina de corte de passepartout. De o quê? Ah, de corte do quê? É passepartout. O que é isso? Que porra é essa? É um tipo de um papel cartão pra fazer moldura de quadra. Mas você nunca sofreu um acidente? Não. Porra, mano, que porra é essa? Que tá com mas o um mano quer ver tragédia. Você falou que o cara bateu o carro e morrer. Agora você quer que outro cara tenha acidente. Você quer imagens aí no corta programa? Não é possível, velho. É brincadeira. Não, mas, ô amigão, não tem nenhum tipo de risco. Ele insiste, velho. Não tem não. É tranquilo. Ô, oh, porque é verdade, ô RG. Tinha um moleque uma vez lá no mercado perto de casa. Ele trabalhava na açougue do mercado lá. Aí o bocó lá, na hora de moer carne moída, tem tipo aquele negocinho de plástico que você fica empurrando a carne pra baixo. Socador, lá. Ele moeu o mindinho. O mindinho? O maluco meteu a mão lá pra afundar a carne, RG. A faca moeu. Comeu. Até o punho, velho. O cara falou, corta pra mim essa carne aqui. Veio com osso, né? E veio com osso. Agora ele trabalha no açougue faca lisa, velho. Olha as imagens do cara. A carne moída veio com osso, RG. Você é louco. O cara falou, pô, tem uma unha no meu bife. Pô, esse bagulho é mó perigo, mano. Para com isso. E quanto você cobra? Quer ver o mano perguntar? Não. Ô, amigo, um sorte pra quem? Pro Tricolor. Tricolor, Centurion. Não é Centurion, é Centurion. Centurion. É, o negócio é o seguinte, se o jogador é do Corinthians, chama Cinturão, meu. É. Pô, negócio de Centurion aí. Agora o São Paulo Adrian. Tem que fazer o Gladiador, né? Imagina, Gladiador não, e Centurion. Não, Gladiador não, pelo amor de Deus. Centurion. Vai parecer aquele filme 300. E não faltariam provocações, problemas. Estamos exagerando, esse rapaz não é tão maluco, não. Não. O São Paulo trouxesse até o Guilherme. Vida louca, ele não é vida louca. Aí sim. Agora é isso aí, não. Ah, e também quem nunca postou uma foto armada. É, isso aí não. É. Anderson, parece aquela arma de Kisuko, né, mano? Nem é uma arma, assim. Ô, Anderson. Oi. Olha, eu vou ser muito sincero que eu não acompanhava os jogos desse Centurion do Racing. Tem muita gente que acompanha, a galera acompanha. Do título. Não, mas esse negócio de fazer gol do título também não é... Não é sorte. O Gabiru fez o gol do título do Inter, coitado, da segunda divisão lá do Rio Grande do Sul, né? Ô Anderson, vem cá. Se o Centurion for mesmo esse bom jogador que dizem ser, ou que a torcida do Racing diz ser, que alguns jornalistas dizem, você acha que aí o São Paulo fica com o time mesmo pra brigar, de fato, pela Libertadores? Ah, eu acho que sim. Eu acho que ele tem a cara da Libertadores, esse Centurion aí. Entendi. E zagueiro, hein, cara? Então, o Beijo até falou aí que contratou aquele Lianco, né, uma coisa assim. Mas esse é pra base, novo, né? É pra base, é muito acho que novo. Ele vai ficar ainda na base, hein? Ele tem 17 anos só. Então, estão falando do Balanta aí, mas eu acho que o River não vai liberar mesmo, não. O River já negou duas vezes. Quem diga que São Paulo não teria feito proposta pelo Balanta. Que, na verdade, os caras aproveitaram que São Paulo tava lá e teria falado, não, fizeram oferta, mas pra valorizar. É engraçado, o River as pessoas dizem que ele tava na reserva, realmente estava por lesão, porque ele é um ótimo jogador. E aí o River não quer liberar, se fosse esse o caso. Pô, claro que o cara joga pra cacheta, é bom jogador o Balanta. Ô Anderson, e você acha que São Paulo deveria jogar com o Michel Bastos na lateral esquerda ou ali na meia mesmo, fazendo o lugar do Kaká? Ah, eu acho que ele poderia jogar na lateral e na meia você poderia colocar o Thiago Mendes e o Ganso, acho que ficaria melhor. Vamos aguardar pra ver o que o Muricy vai fazer. Agora, nesse primeiro jogo o Thiago Mendes vai jogar. Agora, eu vou dizer um negócio pra vocês. Há um tempo atrás, a gente conversava aqui no programa... Que de repente as pessoas chegam, isso precisa passar por uma Libertadores da América, precisa enfrentar um time gringo para nego ir buscar jogador na Argentina, no Uruguai, ou que seja na Colômbia, como foi um tempo atrás aí que o São Paulo enfrentou aquele Atlético lá da Colômbia, foi eliminado. Aí o mundo do esportivo queria o tal do Cardona, do Cárdenas, etc e tal. Poxa, gente... Por que já não bota os caras aqui? Bota alguém do clube com capacidade e fala assim, olha, você não precisa nem ver o jogo do São Paulo, cara. Você é São Paulino, mas você não vai ver o jogo do São Paulo. Seu compromisso é assistir tudo que for jogo do Campeonato Argentino. Porque aí os clubes aqui, porque a gente tem a impressão que é tudo mal informado. Esse Centurion, eu não vou dizer pra você que ninguém do São Paulo conhecia ele. Mas uma coisa eu me arrisco a dizer. Que a torcida... fez uma campanha em cima desse nome, desse Centurion, viu, Benja? Nos fóruns, todo mundo enchendo o saco, mandando mensagem pra tudo que é diretor de São Paulo. Vai ver o Centurion, vai ver o Centurion. E eu não duvido, não é uma certeza, mas eu não duvido que acabaram tendo ver lá o Centurion porque muitos torcedores falaram dele. Faz sentido, mas eu não acredito. Esse pessoal que faz contratação no São Paulo não se deixaria levar para uma campanha de rede social. Não acredito. E o Balanta? O Balanta, eu acho que sim. Não acredito. Eu vou dizer um negócio para você. Como não acredito no São Paulo faria isso, não acredito que o Corinthians faria isso. Não, eu juro para você que eu não acredito nisso. E sabe uma coisa que eu não acredito? Que as pessoas do futebol realmente conhecem os bons jogadores que estão na América do Sul. Sombra, o Corinthians conhece. Eu vou te falar. O Corinthians conhece. Eu vou te falar, Sombra. O pessoal lá que é bom. Acho injusto falar isso. E não é só do São Paulo, acho injusto falar de todos. Acho que tem a contratação é um negócio que não dá para saber, meu. Uma vez o Vasco trouxe o Conca, ninguém sabia que era o Conca, ninguém deu nada para o Conca. Qual que virou o Conca no futebol brasileiro? São Paulo trouxe o Canhete, deu errado. O Corinthians trouxe o De Federico, papá. Aí tem os caras que dá certo, tem os caras, o Inter... Mas eu não lembro de campanhas pelo Canhete, eu não lembro de campanhas... Porque eram outras épocas, Sombra, hoje é tudo muito forte. E eu não acredito, ó, eu conheço o Gustavo, o próprio Ataíde Gil Guerreiro, o Milton Cruz. Eu duvido que uma campanha em mídia social... fez São Paulo contratar jogador. Duvido. Como duvido que se fosse no Corinthians, no Palmeiras, no São... Não acredito. Ô, Sombra, que hoje o campeonato... Mas é engraçado que foi no último momento, porque ninguém falava desse cara. Você sabe por que eu digo isso? Porque hoje o acesso dos campeonatos internacionais é muito maior. Então, você, através dos canais de assinatura, você assiste N campeonatos internacionais. Tá certo? E eu não duvido... Porque tem nego, torcedor, que é aficionado... Os filha da mãe assiste tudo que passa. Eu não consigo imaginar esses caras assistindo Sombra, tudo. Eu vou te contar uma vez, o Muricy tava no Palmeiras, eu fui fazer entrevista com ele, eu entrei lá, o bicho tava vendo videotape de jogo. Esses caras aí têm hoje toda uma infraestrutura, eles veem muitos jogos, tem os olheiros que estão lá vendo, eu não acredito nisso. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, internamente deve ter vazado que alguém, que o São Paulo tava de olho no cara, e aí começou aquele burburinho nas redes sociais. Mas ou o contrário, eu não acredito não, juro pra você. Não, não é informação, eu só não acredito. Não acho que São Paulo faria isso. Mas a primeira hoje, notícia que eu vi do Centurion hoje, não foi falando assim, São Paulo está atrás do Centurion. Foi assim, por que que o São Paulo não vai buscar o Centurion? Por que que o São Paulo não vai atrás? Não. Centurion. Adrian, pronto. Por que que vai buscar o Adrian? Não vem inventando o Adrian. É o nome dele. É Centurion. Mas Centurion. Jogador, então foi. Hoje vai chamar você de Cláudio e aposento Pode Mota. Ser. Mas o Corinthians tem uma rede de informantes boa, Sombra. Tanto que eles estão contratando um garoto que joga num clube médio do Chile. É, vai chegar, eles vendo, são informados. Eu tô vendo a rede de informações que trouxe o Ángel Romero. Ah, mas dava certo no Palmeiras. E ele buscar o irmão. O irmão também deu certo. Chegaram, jogaram bem a última Libertadores. E o Mendieta. O Mendieta. A rede de informações que trouxe o Mendieta. Okay. Só que tem jogador que chega aqui e não se adapta, gente. Não, o Mendieta é ruim. Ok, beleza. Mas assim, o Canhete, quando jogava Canhete e Prato no mesmo time que era o Conca, os caras arrebentavam. O Prato foi pro Atlético Mineiro agora, o Canhete não deu certo aqui. Eu não sei, mas eu tenho pra mim que tem muito nego que assiste mais os campeonatos do que o próprio nego que trabalha no clube. Viu? Também acho, tem sim. O campeonato argentino passa inteiro na Fox. Se você começar a ver hoje, tem jogos hoje à noite, passa amanhã de noite, domingo passa. Tem um monte de campeonato que passa, Sul-Americana, Libertadores. Mas eu acho, Portugal, que queimam o dinheiro indo buscar jogadores aí na América do Sul. E querendo ou não, Sombra, se você vasculhar o futebol brasileiro, pega essas cidades do interior, esses clubes menores, principalmente que o Campeonato Paulista é um grande espelho para isso, para que você possa ver alguns jogadores, eu acho que pô, tem a mesma qualidade aí do Centurion. Mano, nada contra. Do Felipe, do outro que o Palmeiras trouxe aí também, o Mendieta, o outro que o Corinthians trouxe aí também, o Romero. Esse menino que eu te falei que o São Paulo trouxe, o Cafu, trouxe o Thiago Mendes. Esse menino que o São Paulo trouxe que eu te falei do Botafogo. O Lianco. Lógico que tem informação também. Os caras estão vendo. É que eu vou te falar, Sombra, se todos os clubes acertassem todas as contratações, como é que seria? Não é isso. É que às vezes eu vejo muito mais desse futebol sul-americano, o zum zum zum em nome, depois que um time enfrenta o cara. É incrível. Aí o nego descobre. Pode ser também. Os nego falam, nossa, você viu no San Lorenzo? Tem tal jogador. Espero o time ser campeão da Libertadores pra descobrir que o San Lorenzo tem um bom jogador. O Corinthians não enfrentou o De Federico pra trazer ele. Deu errado? Isso é outra coisa. Não é isso? Mas não enfrentou. O Corinthians enfrentou o River Plate na época do D'Alessandro. Quem contratou foi o Inter. Eu acho. Não, tudo bem. Você sabe que o Inter eu considero um time que eu acho que ele analisa bem o mercado. Trouxe o Guinha Azul. O Inter vê bem. Mas Inter... ele errou até, trouxe o Bolatti, que era a bola certa que daria certo. Tava dando errado, acontece também. Claro. Mas esse Centurion aí, Eu nunca vi ninguém falando na mídia. Torcedor do São Paulo em campanha de mídia social falou assim: porra, tem um Centurion lá que o cara é bom. Tem Centurion. Mas eu é não mesmo. Duvido que tenham ido ver porque torcedor fez campanha. Você, não duvido. Sabe aquele chileno lá que tá no Inter, o Arangues? Bom. Não. Muito bom. Eu encontrei um empresário dele na época da Copa no aeroporto. Ele falou pra mim: ó, ofereci pro São Paulo. O São Paulo não quis nem saber. Ofereci pro Corinthians, não quis saber. Ofereci pro Palmeiras. Ah, então, cadê os olheiros? Então, Sombra, mas... Cadê esses olheiros que vêm pelo São Paulo? O Inter pegou. É, pegou. O Inter acerta mais. No quem Chile trouxe, tem o Lorenzetti quem também, trouxe, tá ótimo. Quem trouxe o Montijo? O Montijo, que foi descoberto, vocês lembram como? Foi depois de uma partida contra o Flamengo, que debulhou o Flamengo, que o mundo descobriu o Montijo. Você lembra disso? Universidade do Chile. Não, mas eu não acho que quando você enfrenta um time e não chama mais atenção, óbvio, tá todo mundo olhando e tal. Eu lembro do Sierra, São Paulo só contratou o Sierra porque o Sierra debulhou o São Paulo. Ele destruiu o São Paulo no Morumbi. Aí veio o Sierra, não deu em nada. E o Aristizábal, quem contratou? Era bom, mas Aristizábal, bom jogador do Atlético Nacional. Eu penso que a probabilidade maior é dessa mesmo. Eu acho que o Benja... tem um pouco de razão nisso. Acho que é muito mais fácil vazar informação do que, pô, clube grande contratar. Pô, os caras têm um puta banco de dados. Meu amigo Renato do Corinthians é um puta banco de dados. É difícil, pode ser, mas olha... Trabalha bem os caras lá no Corinthians. Ô Anderson, o que você pensa a respeito disso? Então, esse Centurion aí, eu pra ser sincero, eu nunca vi jogar. Eu fui começar a ver lance de jogadas dele e depois que começou esse furdunço todo, e acho que ele ficou mais famoso pelo aquele carrinho lá que ele tomou, porque antes disso ninguém sabia quem era. E tem um jogador que jogava com ele, tá na Europa. Ele tomou um carrinho do Marinho, jogador do Boca, foi uma entrada fortíssima, o jogador tomou suspensão por 3 jogos, o Marinho, do Boca. Já ia ter sido banido. Não, deveria, porque é do Boca. O Boca tá na Libertadores. Tem um jogador que jogava com ele, com esse próprio Centurion, no Racing, chamava Vieto. Deve estar, se eu não me engano, ele tá no Vila Real. É a mesma idade que ele, é um moleque. E tinha um outro que chamava Viola. Eram os 3 quando surgiram. Aí o Centurion foi pra Itália. Não deu certo. Retornou. Foi campeão. O Racing contratou o Milito. O Milito tinha a proposta do Palmeiras e da Turquia. Não, o Milito tá no Racing. Então, o Racing contratou o Milito por R$15 mil é o salário do Milito. Porque o cara quis voltar, tinha a proposta. Ah, os salários lá na Argentina são baixíssimos. Jogador de Série B lá. Ô Anderson, tem algum... Eu já vi que você não vê campeonato sul-americano. E aqui no Brasil, tem algum zagueiro bom aí pra jogar? Ah, eu gosto do Hever, né? Mas ele já foi pro Internacional. É. Então, não vejo zagueiro muito bom assim disponível no mercado brasileiro, não. É, porque por mais que o Edson Silva tenha feito um bom campeonato brasileiro, vou te falar uma coisa. Não dá pra confiar. Não dá. E até esperar o Breno poder ter ritmo de jogo, pra poder entrar em campo, vai demorar um pouco. Acho que essa posição vai ser o que a gente vai sofrer mais, no caso. Acho que o Lucão também, falando de zagueiro, o Pirulito vai jogar mesmo? Pelo São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Oh, por exemplo, vocês falaram agora de jogador gringo e zagueiro, você falou, Sombra. No próprio time do Nacional, que enfrentou o São Paulo, tem 2 zagueiros... que jogavam aqui com maior facilidade. Você não trabalha de olheiro? Eu tenho amigos meus que fazem essa função. O Renato do Corinthians acabou de falar pra mim perguntando. Que o Arangues foi mandado toda a ficha do Arangues pra diretoria pra contratar o Arangues. Não contrataram porque não quiseram. Eles monitoram o jogador, trabalham no Corinthians, que eu conheço, trabalho mais dentro do Corinthians, que eu conheço o Renato, é meu amigo. Ué, mas então assumiu que errou. Que o Arangues já mostrou no Inter que é um baita jogador. O departamento de análise do clube analisa o jogador e fala para o diretor de futebol: ó, tá aqui. Depende, não é que o time precisa. Mas depende que o técnico quer. Scout, eu acho importante. Analisado. Acho que o scout, como muitos utilizam, eu acho importante. É uma base importante. Mas às vezes o scout é mentiroso. Você viu o Wenger? Então, trouxe o Gabriel Paulista pro Arsenal agora. Acho que scout. Não basta só ver scout. Você tem que ver o scout e ver o cara jogar. Sim, porque eu tava discutindo agora com um ouvinte nosso aqui através de e-mail, e o cara falou assim: pô, mas olha, o scout do Centurion não é bom. Olha, não é bom, mas o torcedor lá ama o Centurion. O torcedor do Racing ama o Centurion. O scout do Oswaldo é uma maravilha. Vocês precisam ver o scout do Oswaldo. Não sei quantas assistências no ano. né? Sim. Mas vai ver. Foi um dos líderes do São Paulo. É, mas vai ver assim. Teve 7 assistências. Segundo assistência. Vai ver a condição de jogo, né? Eu quero saber quantas ele perdeu. Então, vamos lá, o Centurion. Ele pegou na bola 5 vezes nesse scout. Ele tentou driblar a 5. Ele perdeu a bola em 4 vezes. Uma que ele passou, ele fez o gol. E o jogo foi 1-0. Então, por isso que a torcida gosta dele. Eu acho que o scout é importante. Mas às vezes é mentira. Mas eu acho que também tem a história do que o técnico tá pedindo e que o time precisa. Por exemplo, essa história toda nesse mês aí que falou de contratações... Abre o olho. Você para de cismar com o meu olho. É olha pra parede, você não precisa ficar olhando pra mim. Você adora abrir o olho, menina. Dá agonia. Você é igual eu. E dá agonia o quê? Abre o olho, safalhaço. Ah, para. Vou te mostrar outro olho. É irritante. Ele abre o olho tão fácil. É irritante o quê? Ele me irrita falando igual aquele cara do Banco do Brasil, da Petrobras, o Cerveró. Soletre Petrobras. Chara, abre o olho, pô. Vem cá que eu vou abrir. Ah, eu vou. Ah, é. Ô, Anderson. Rolou um clima aí, menino. Ah, não consigo falar nada. Anderson. Olhando meu olho. Ô. Oi. Quer falar mais alguma coisa aí do Tricolor que estreia no fim de semana contra a Penapolense que nos trucidou e nos eliminou? Tipo do Narciso, que é meu amigo. Gente boa, né, Regi? O Narciso. É, então. Grande formador de categoria de base. Eu acho que agora tem que pegar a Penapolense aí e a gente tem que se vingar deles, pô. Ah, para, pô, vai. Vingança contra a Penapolense de timinho, hein? Pelo amor de Deus, vai. Mas o time trucidou a gente. Não, mas pô, para. Pedir vingança contra o Penapolense. Coisa de torcedor modinha, hein? Com a Ponte Preta. Meu Deus. Tem que trucidar todo mundo. Eu sei, mas vingança, falar em vingança, é obrigação. Você lembra, Mota? Mas é obrigação, amigo. É obrigação. O Mano falou que tem que mandar os guerreiros lá pra entrar dentro de campo e pisar na cabeça dos adversários. Tem que ser isso mesmo. Não é não, mas não é questão de vingança. O cara fala, isso é obrigação de qualquer time grande. Ô, meu amigo, mas vingança é modo de falar, entendeu? Ninguém vai lá pra matar ninguém. Tô falando coisa que é pra entrar no campo e destruir o jogo. É, depende como fala, pra mim isso aí é coisa de mim. Ô, Anderson. Oi. Eu recebi aquelas estatísticas no videogame do Centurion. É bom, no videogame ele é bom, pô. Olha aqui, ó, aceleração, agilidade, equilíbrio. Aceleração 92, agilidade 91, ele equilíbrio 86. Deixa eu ver aqui, pique e fôlego 91 e 90. Ele é bom no videogame. Mas quem que atualizou o cara do Racing? No tiro ao alvo, ele é bom. Não, é campeão argentino Racing, porra. Aí. Tá no videogame. O Racing é campeão argentino, então, na moral. Mas, ô produção, manda aqui agora. Produção. É, deixa eu ver, o accuracy aqui de chutes, deixa eu ver aqui, não tem. Cruzamento, não tem. Curva, tem isso no videogame. Ele é o Michael Leite, hein, Sombra, se fosse. Hã? Meteu, correr. Meteu quantas de 3 dedos, velho? Olha, o forte dele é drible, ritmo, finalização, o fraco é defesa. É igual o Steven Mendonça do Corinthians, então. Vou falar uma coisa. Tem um jogador no River Plate, que o nego só fala desses caras do River Plate, até o Gutiérrez. Tem um jogador chamado Sanches, um uruguaio. É volante pelo lado direito. É muito bom jogador. Vocês vão ver na Libertadores, o cara é bom, chama Sanches. Depois que jogar contra algum clube aqui, vão dizer que é bom. O nego vê, é bom jogador. Ô, Anderson! Oi! Tudo de bom pra você, cara. Você não tá na estatística, mas você é bom. É, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano. E HDI Seguros é de bate-pronto. Olha, os prêmios da HDI ainda não foram repostos, porque estamos no começo do ano. Então, neste momento, não estamos fazendo as promoções de prêmios da HDI, tá bom? Beleza. Posso só mandar um salve aí? Pode, salve. Queria mandar um salve pro Zóio, deve estar ouvindo aí. Zóio. Parceiro nosso. Certo. Um salve pro Magrelo, Cachaceiro Magrelo, meu parceiro. Cachaceiro também. Magrelo, gente boa. Tá preso ou tá solto? É quadrilha. Tá solto, mas por enquanto, porque a mulher dele não deixa ele beber e ele tá bravo em casa. Vai matar a mulher. Quem apresenta a Maria da Penha pra ela? Que aviso. É isso aí, mano. Vai ser mas legal. Fala isso, mas é. Ó. É um pau mandado da mulher. Eu não, filho. Ô, Sombra, aí eu queria mandar uma moela aí. Karina, minha namorada. E aí, velho? Sexta-feira, Karina? Isso. Karina, hoje você vai ver o tamanho da bambina, Karina. Não. A carabina. Tamanho da bobina? Como assim? Da bobina. Carabina. É boa, hein, velho? Então tá bom, um abraço pra Karina lá, valeu. Karina! Valeu, tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento da BV Financeira. Ô, Narigo, fala da BV Olha Financeira. Olha só, irmão. Graças a Deus, pelo menos tá acabando. Não, tô dormindo, não. Graças a Deus, tá acabando pelo menos em janeiro, né? Puta, mas segunda-feira, dia 2, já começa tudo de novo. Tem conta que não acaba mais. Tá precisando de dinheiro aí, Landucci? Oi. A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Então, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Telefone da BV, amigo, anota aí. 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas, lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo com a BV. Você sempre pode mais, BV. Bons negócios pra você, Zombinha! Olha aí, no Twitter aqui do estádio, muitas mensagens. Siga aí, @estádio97. O Márcio Rodrigues, 4-1 pro Wolfsburg contra o Bayern. Neuer não tomava tantos gols em um jogo assim faz muito tempo. O Marcos de Souza, os clubes brasileiros não fazem um bom trabalho de pesquisa na América do Sul. Basta ver o trabalho dos clubes portugueses. Ó o avião aí, ó. Ó o avião passando aí, ó. É, olha aí, o avião do estádio 97 passando. Anota aí. Tá valendo pra você viajar, assistir Barcelona e Real Madrid, lá na Catalunha. O Lucas Máximo. Henrique, ex-Palmeiras, não seria um bom reforço pra zaga do São Paulo? Pra zaga do São Paulo? Seria um bom reforço, claro. O Henrique sem trabalho, não, o zagueiro. Seria, sim. Há quem diga que ele vai pro Cruzeiro. É, eu li isso aí também. O William do Cruzeiro foi pro Inter? O William Bigodinho? Não, o William do Inter ia pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá querendo contratar o William Volante. É bom jogador. O Sombra, você falou em cima dos clubes portugueses. O Radamel Falcão, antes de jogar no Porto, ele foi oferecido ao São Paulo. E inclusive ele jogou no River Plate. Mas é que como não jogou São Paulo e River Plate, aí ninguém viu o Radamés Falcão jogar. Radamel Falcão. Aí ele não precisa jogar, não precisa contratar, porque não jogou contra, não fez gol na gente. Esse Ramos Rodrigues jogava no Banfield da Argentina. É um time pequenininho da Argentina, ele jogava lá. O Rubem Júnior, o Palmeiras contratou o Júnior em 96, depois de um jogo pelo Brasileiro em que ele arrebentou o Palmeiras jogando pelo Vitória. O Gledson Zipsack. Vocês são muito ingênuos. Os olheiros dos clubes são os empresários. São eles que apresentam jogadores. O Anderson Vieira. O Milton Cruz é bom. Em 10 anos achou um jogador. O Kaká. E na base. Um emprego bom. O Fernandinho do Planta. Oi, mano. É nóis, ó. Fernandinho, sangue bom. Paulino Roxo. Tô deixando o QG do Planta e ouvindo o Estádio 97 dos Amigons no ar. Boa noite. Tamo junto, Fernandinho. É nóis. Abraço pra galera do Planta aí que ouve nós também. O Elcio Estevam, na opinião do Benja, quem não tem grana fica em casa, né? É. Como sonhar em um dia comprar sem antes ver? É. Primeiro que o cara agora jorrou em você. Nossa, deu uma jorrada. O cara jorrou. O olho tá grudado. O Benjamin não consegue nem abrir o olho agora. O olho tá grudado. Olha o nariz dele entupiu. O que ele jorrou foi um mar de ignorância. Não. Ah, foi você. Não perca a linha. Assume aí. Assume o gol. Em nenhum momento. Aí, Benjamin. Sua paciência tem sumido na mesma velocidade do seu cabelo. Então toma um cartão amarelo para você relaxar. Injusto, em nenhum momento eu tô discutindo aqui, em nenhum momento eu falei esse cara é rico, é pobre e tal. Eu falei que ir em shopping center é um saco, que tem programa muito mais legal para se fazer do que em shopping center. Ainda mais quando você não pode comprar. É isso que eu falei. Fica lá andando, olhando os outros. Falou quem não pode comprar, não pode ir. Vai no parque, vai levar os filhos pra andar de bicicleta. Você falou quem não pode comprar, não pode ir. Você vai ficar em Maresias andando em rua de terra, sendo picado por mosquito. É, tesão. E quando alaga, não sai mais. Fica sitiado. Aliás, tá impróprio pra praia. Tá impróprio. Tem os cocôzinhos boiando. Fica fazendo sujeira lá na praia. Tem um submarino boiando lá. Fica na praia, acorda de manhã, vai dar uma corrida na rua. E aquele mar não é muito bom pra tomar banho mesmo. Fica na praia. Fazer um luau. Aquele puta sol, você encontra os amigos. Entendeu? Incenso. À noite você vai jantar, vai comer um peixinho. Por isso que Miami é legal, você sai da praia, vai no puta shopping. Você vai jantar. O Inter tá contratando aquele Anderson. Miami ainda dá pra comprar, né? Miami você não consegue comprar. Tá contratando o Anderson, o Internacional. Quem? O Anderson fechou. O que Anderson? Aquele cara do Grêmio. O Anderson. Que foi a gente falou ontem. Ah, do United? É, falou ontem. 4 milhas. Mas é bom jogador. Ele mala pra cacete. O que você quiser, ele é. Quantas partidas ele jogou de agosto até janeiro? 3. Uma. É. Ele foi pra Fiorentina e não chutou nem um chute na bola. Vamos lá, todo mundo. Vai começar o baile de máscaras. Calma, Calção. Aonde? Que é isso, Calção? Vai. Castelo de quem? Pode entrar, princesa. Castelo de quem? Carnaval, Calção. Deixa Calça. A princesa entrar. Vamos filar na Vila Maria Calção, lá comigo. Que porra é essa de princesa? Fecharam a Paulista aí, vai ter quadribol. Vai no camarote comigo lá dentro. Mas quadribol no Harry Potter? É, na Paulista. Não. Clorofila. Clorofila foi o. Clorofila foi o. Porra. O reggae tanto falou, um pau. Calção. Oi. Calção. Fala. Vamos lá com o reggae do Tobias. Ah, então vamos. Vamos lá, reggae. Em homenagem ao Fernandinho do Planta e Raiz, estão ouvindo, ó. Então, em homenagem ao Fernandinho do Planta e Raiz, deixa eu conversar com ele depois. Hoje a participação do MC do Edicida. MC o quê? Do Edicida. É o nosso amiguinho que faz rap. Ele mora... Rap ou reggae? Não, ele mora perto dos Smurfs, mas era um lugar mais pobre, então ele é todo indignado. Ele mora revoltado? Na periferia. Na periferia dos Smurfs. Mas é rap ou é reggae? Não, é o reggae. Reggae. Vamos lá. Reggae. Vamos lá. Primeiro o Tobias, tá bom, gente? Vamos Quero lá. Que o diabo te carregue. Pão, vamos lá, pão, Tobias. Pão. Peraí que eu tô aquecendo baixo. Precisa trocar a corda, hein, Tobias? Eu falei pra você. Mas vamos lá. Opa. Agora vem eu. Tobias, amigo pra vida inteira. Papa, opa. Alma companheira. Papa, opa. Quase um irmão. O quê? Legalzão. Vem agora, MC do Edicida. Papa. Eu tô aqui na contramão com o Tobias e também com o Casão. E sendo indiferente nesse mundo descrente de muita gente saliente que se passa por inocente, acredite, eu fico aqui, mas podia ir pra lá. De balalaica eu vou pra Jamaica. E assim eu vou por esse mundão, se liga na ideia, Tobias e Casão. Tobias, eu tô, Tobias, parceria. Pra toda hora. Olha que solo bonito. Vamos embora. Pra curtir a vida. Vai, aquele tom lá, vai, Tobias, vai. Eu tô. Bias. Obrigado, MC do Edicida. Obrigado, Tobias e Casão. Obrigado, gente. Que alegria! Ah, sensacional! Tá filmando! Sensacional! Obrigado! Tobias! Fala aí, Tobias, aí! Só fala um negócio pra mim. Quando você compõe, é onde? Você tem alguma hora em especial, algum local? Aí, Tobias. É verdade, né? O quê? Não, falando com o Tobias. Não, ele acabou de dizer. Mas não ouvi. Não, ele uma vez, o Dick Vigarista ajudou ele. O Dick Vigarista? É, corrida maluca. O Dick Vigarista é personagem fictício de desenho. Não é, não. Já andamos no carro dele. Como vocês já andaram no carro? Já andamos por Narnia, a gente vai em Gresco, a gente vai em Hagurats. Vai onde? Hagurats. É que eu não sei ler direito. Porque eu fui uma vez. É, exatamente. Tem que tomar cuidado com o pêndulo, hein? Pêndulo? Vai pegar aí, ó. Vai pegar na cabeça. Tobias, sai daí. Que porra é essa de pêndulo, Calção? O Tobias fica brincando no lugar. Tobias, já falei pra parar. Ai, ai. Tá bom. Ai, RG, mandou um abraço pra você. Ah, grande Tobias. Você é seu fã? É, eu também sou fã dele. Que viagem, vai, brava, hein? Mas outro dia o Tobias tava resfriadinho. Como que tá o pulmãozinho dele? O pulmãozinho dele eu faço massaginha com o dedo mindinho. É. Fazendo massaginha? É. É, tá muito bom. Eu cortei, sabe aqueles negócios que põe? Você passa aqui os negocinhos no peitinho eu dele? Eu passo hortelã, já fica de boa. Passa hortelã? É, uma vez ele machucou a perninha dele. É. Eu ajudei. Como é que chama aquele negócio que usa pra ferida? Mertiolate? Não, não, aquele que põe uma fita em cima. Band-aid? É, band-aid, velho. Eu cortei 3/4 e botei no pezinho dele. 3? Aí engessei o pé dele. Tá, Tobias. Você já encontrou o RG lá na Vila Madalena às vezes à noite ou não? E aí, Tobias? É verdade. Ai, tá bom. É, ele falou que encontrou aí. O Bias, filósofo do Twitter agora. Não, ele falou que ele tem medo do carnaval na Vila Madalena. Ele tem medo. Eu ele também. Sai correndo de lá. Se ele tem medo. Se eu tenho, você imagina é. Ele, velho. Tobias, medo do carnaval. Tobias, falando nisso, vai passar carnaval. Grifinória! Onde? Quê? Grifinória. Você vai passar quadribol. O carnaval onde, é. Tobias? Então, a gente vai passar onde mesmo, Tô? É mesmo? É lá com o professor Xavier. Ele convidou, ele é lá na casa. Tobias tem uma cuiquinha, como que chama o negócio? Um cavaquinhozinho. Ele toca violino. Banjo. Ele toca violino com graveto e fio dental. Um banjinho de leve. Verdade. Tá certo. Tá bom. Esse é o Estádio 97, parabéns, valeu, bom, obrigado, mano. Tobias. Valeu, obrigado, Totô. Calção. Por favor, Calção, diga ao Tobias que nós estamos agradecendo a participação dele. Tobias foi no banheiro. Ah, então tá bom. Ele foi fazer um xixizinho. É. Mas ele alcança o vaso? Não, ele brinca de piscininha. Nossa. É verdade. Estádio 97, oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Notícia do Corinthians, Mota. Corinthians. Ô, mano. Sim. Dizem aí que o Boca não quer desistir do Lodeiro, viu? Tá dando, fazendo uma nova oferta aí. E o Tite não quer que venda. A informação que tinha ontem na Argentina é a seguinte, Mota. Os procuradores do Lodeiro se reuniram com as pessoas do Boca. Fecharam um contrato lá no Uruguai. Eles estão vindo pra cá pra conversar com o Corinthians sobre a liberação do jogador. Mas o Corinthians não quer liberar, mas ele já tem tudo certo. Financeiro acertado com o Boca. Não, então diz que os agentes vêm para fazer pressão mesmo. Ele diz que ele também não quer ficar. Ele teria dito que jogar no Boca, ganhando bem menos, hein? Boca não tem condições de pagar. O que o Corinthians paga nem metade. Ele gostaria, por exposição, jogar uma Libertadores pelo Boca. Ele teria dito isso. Mas não dá, cara. O Lodeiro, ele já teve chances no Corinthians, Motinha. Eu acho que se eu fosse diretor do Corinthians, eu não faria lá grande esforço para segurar ele, não. Pô, o Lodeiro já teve chance, cara. Pra ficar insistindo com ele, sabe? O meio-campo do Corinthians já tá congestionado. Você tem ali uma série de jogadores ali. Por mais que o Lodeiro jogue um pouco mais avançado e você tem aí alguns jogadores, como é o caso do Christian, que chegou também, que disse que quer jogar como volante, como ele atuava antigamente, não como meia. Mas o Lodeiro, cara, a torcida tá meio sem paciência com ele, assim como tá com o Jadson também. O Jadson hoje, se ele veste a camisa do Corinthians e entra mal duas, três partidas, o torcedor não pode mais ver o Jadson pintado de ouro. E Jadson, o Tite também quer que fique, né? Mano, apesar de o Flamengo respeito, querer, né? Com todo respeito, Mota e Mano, o Lodeiro pra mim é encostador de bola. Ele, toda jogada, ele pega e faz o passe mais fácil, encosta a bola, perde o ritmo do time, a bola chega nele, ele atrasa o contra-ataque. É um jogador que eu não gosto, o Lodeiro. Mas o Lodeiro fez um bom campeonato aquela vez pelo Botafogo. Tanto é que depois o Corinthians até o quis. A gente comentou aqui no programa, pô, que achado esse do Botafogo Lodeiro. E aí? Bom. O Botafogo contratou o Zeballos, cara, um puta jogador vice-campeão. E aqui não deu um chute na bola. Bom, vamos ao telefone 3284-7097. Oferecimento do Grupo Ésser, o nome construído com história, mano. Vamos lá. Alô? Alô? Não prendi a linha, foi por isso. Agora tá. Vamos ver. Alô, quem fala? Oi, desculpa, amigão, repete aí. Quem é, Tobias? José. E José do quê? José Bonomi. Ah, ouvinte antigo. José Bonomi. José Ailton Bonomi. E quantos anos, ô José? José Ailton. Puta, já tô com 27, mano. Tá ficando bico no corvo, já tem tempo. Ano que vem, quando você fizer 28, você vai estar mais velho, você mais maduro, mais bizarro. Igual o nosso Anderson Vilela. Do jeito que ele falou, pensei que ele ia falar que tinha uns 95. Com 27, o cara acabado, tava no bico, hein, cara. Mas, ô, mano, se ele falou que é bom nome, como que eu vou falar que é ruim? Certo. Essa foi boa, RG. Boa. Mas, José. Você não tem nome no Ceasa, não, né? Aonde? No Ceasa. Nunca tive banca lá, velho. É que eu tô com as contas atrasadas, mas não foi pro Serasa, porra. É isso aí. Ô José, você mande um abraço a Jacó, seu pai. Não é seu pai, Jacó? Ah, um beijo, papai. Ô, bom nome. Diga, mano. E qual o bairro, meu? Eu moro em Guarulhos. Guarulhos. Demorei ali nos Pimentas. É, pertinho, hein, mano. Tem bem. E eu, Bonomi, você trabalha com o quê? Trabalho em agência de publicidade, mano. Ah, e sim, mano. Mas você trabalha na área de criação ou você trabalha com outros projetos? Não tenho dom pra isso, não. Trabalho em produção gráfica, mano. Aí sim, mano. E você é um cara que desenvolve artes aí. Por exemplo, se você tivesse que fazer um slogan aqui pro Benjamin, já montando uma arte aqui, como é que seria? Eu não sei fazer isso, mano. Eu não faço nada com isso. Ah, mas, velho, e se você for remanejado, por exemplo, vai pro outro setor, o cara pega e fala, ó, teve um corte na empresa, você vai ter que começar a trabalhar na área de criação. Ô, mano. Começa a elevar seu pensamento, não, amigo. Mas deixa eu te falar, um cara que trabalha em mídia, por exemplo, não vai ser criação, né? Ué, pode ser. Não, pode não ser. Dá. Numa dessas tem um corte na empresa, o patrão pega e fala, você vai ter que ser o cara agora, velho. Corte, você vai fazer o cara um... Lógico, o cara fala, ó, tô deixando você aqui porque eu gosto de você. O cara de atendimento... Ou porque já peguei a tua irmã. O cara de atendimento lógico, vai fazer criação. Não discuta o Domênico, mano, mas aí que tá, o Domênico aqui na rádio, antes de ser locutor... Mas não vai ter corte, sabe por quê? Porque se acabar o dinheiro, o cara falou, fica aqui por amor à agência. Não vai pode ter ser, corte, pode né? ser. Mas ô Sombra, fala aí pro ouvinte aí a história do Domênico. O Domênico começou aqui na rádio atendendo o telefone, não era locutor. Ah, juiz, porra, meu Deus! Café. Aí meu a rádio precisou de um locutor, você pegou e falou, ô Domênico, acho que você fala bem, vai lá. E aí começou a carreira dele. Ah, eu sempre falo, ó, você quer entrar em rádio, pega até pra servir café. Aí, ó, tá vendo, Bonome? Siga a instrução do Sombra. Não, tá certo, vou me adequar. Mas agora, agora chega na área de criação, lá os caras vão começar a fazer bullying com ele. Porque você quer fazer o quê, Bonome? Ele quer trabalhar na área de criação. Ele tá na área de atendimento, ele quer ir pra área de criação. Você trabalha com publicidade aí, quer ser criação, é isso? Não, eu trabalho com produção gráfica, mano. Produção gráfica, tá certo. Deixa no saco do Bonome. Ô, Bonome. E ô, Bonome, torce pra quem, meu? Eu sou São Paulino, mano. Sou igual você quando era mais novo. Eu não, mano. Eu não, rapaz. Opa, puxa o saco, trouxa. Tomou. Eu não, filhão. Mas eu elogiei você ainda. O bagulho é louco, mano. Mas foi um elogio que ele te fez? Ô. Ô, Bonome. Fala, Sombra. O Centurion é Bonome? Ah, eu nunca ouvi falar desse cara na minha vida. Ah, mas 99% ele não ouviu. Só quem é muito ligado lá no Campeonato Argentino é que conhece mesmo. Mas quem que também tem no Campeonato Argentino também? Não sei se tem alguém bom assim. Ah, mas se a gente não assiste, como que a gente vai saber? Sim. Eu não lembro de falar. Mas, Sombra, o São Paulo eu acho que tava de um zagueiro, Sombra. Não tem ninguém lá atrás, tem a Ayrton Silva. Dá nojo de ver aquele cara jogando. Não, não fala assim, dá nojo. Que coisa. É, teve uma época do Campeonato Brasileiro que ele não perdia uma bola de cabeça, tava jogando muito bem. É, mas... Dá nojo. Não, dá nojo. Na verdade, eu não gosto. Não gosto desse cara. Meio Neyla Torraca. Não gosto. É nojo, nojento. É que não passa toda aquela confiança, né, o Bonome? É isso? Não, não passa nenhuma. Uma Libertadores ele vai tremer. Imagina, o Coca com qualquer cabeça de Wagner lá na frente, já, o Ayrton Silva já vai tremer. Bonome, acho que o cara, o zagueiro, principalmente o zagueiro, ele pode até ser ruim. Se ele jogar bem protegido, ele joga. O Ed Carlos, ele fez até gol contra o Corinthians naquele 4-1. Foi campeão. Ganhou a Libertadores pelo Galo. Ganhou o Mundial pelo São Paulo. O Ed Carlos é ruim. É grosso. Agora, e joga, pô. Ô, Bonome. Concordo com você. A defesa não é o nosso forte. Agora, quem sabe a gente tendo um time forte de ataque... Tomar dois faz quatro. Pô. Não compensa aquela questão defensiva, né? Porque assim... se você às vezes é um time muito forte no ataque, de repente você também tem aquela coisa de chegar e falar assim, pô, tudo bem, nossa defesa não é boa, mas o outro time também tem que se preocupar bastante aqui com a gente, porque agora, convenhamos, mano, pegando você. Sim. Que de repente talvez seja o maior opositor aqui ao tricolor, você eu é o cara... Não tenho nada contra ninguém. Mas um time que... Vamos lá. Tem o Bastos, tem o Luiz Fabiano, tem o Pato, o Ganso, até que, embora, por exemplo, há quem não goste, mas é um bom... Nossa, deu uma pedrada no Benja agora, hein? Não é só o Benja, tem várias pessoas que... Tem várias pessoas que odeiam o Ganso, detalhe, não é só o Benja. Só um detalhe, eu não odeio o Ganso e nunca falei que o Ganso aqui é grosso, é perna de pau. Eu só não acho que o Ganso é esse craque que todo mundo pinta, é um bom jogador, ponto. Pode vir a ser craque, não é. Quando ele conseguir manter a regularidade, aí é diferente. Eu não odeio o Ganso, não. Bom, é que você deixa entender, mano. Não, mas não deixa entender, não. É até legal. Foi criado por você. Por mim, não. Isso aí. Mas é legal, às vezes, você vir ao microfone e esclarecer isso. Lógico. Porque, realmente, o que fica pra todos nós é que você, realmente, muita raiva do Ganso, cara. Não, de jeito nenhum. Eu gosto, mas transparece cara. Não, transparece não, seu vendido traíra. Principalmente eu só acho o Ganso super valorizado. Bom, Mas um time que tem o Kardec, tem o Pato, tem o Luiz Fabiano, tem o Ganso e que tem o Michel Bastos e que se é realmente que o Centurion é essa bola toda que os argentinos dizem ser, que a torcida do Racing diz ser, cara, é um time que tem tudo pra ser um time que faz gols, muitos gols, né? Quem sabe compense a fragilidade da nossa defesa. Assim, eu acho que Libertadores só ganha com uma boa defesa. Sim. É, o São Paulo, quando teve o Oswaldo de Oliveira, você lembra dessa época? Paulo? Terrível. Então, mas fazia gol. Fazia, mas tomava. É, mas... Então. Mas só que assim, aquele São Paulo do Oswaldo é verdade, que tinha o Reinaldo, tinha o França, tinha o Kaká, né, e tinha o Ricardinho. É, era um ataque que, ofensivamente falando, era um time que ofensivamente falando ia muito bem, ia muito bem. Mas quando chegava na hora da defesa, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Era o Júlio Santos, era Jean e Júlio Santos, não era? Enquanto ele tinha a fama do Jean, né? Nossa, era ruim também. Nossa, era Jean e Júlio Santos e na frente era o Simplício e o Alexandre, se eu não me engano. Simplício, Deus da raça, né? Que foi brigar com o Diego, né? É verdade, não, mas Alexandre Simplício ali na vida tava bravo, né? O Simplício fez carreira na Itália, jogou no Roma, jogou no Palermo, jogou continua bem. Continua por lá, não continua? Faz tempo que eu não vejo, Sombra. Não, continua, não voltou não. Não sei onde anda. Foi um que foi e ficou por lá, velho. O RG sempre gostou do futebol do Simplício. Sempre gostou, né? É verdade. Tadei fez sucesso na Europa, né, o Portuga? Tadei. Ah, Tadei, é. Tadei era um jogador sofrível. Mas é que tá, pra Itália, é um cara que cumpria bem o que o treinador queria. Ele é trombador. Muitos me perguntaram aqui, Sombra, por que o Centurion não jogou bem no Gênova? Por que que não deu certo? Por que não deu certo? Porque no futebol italiano, a marcação, o sistema de marcação é muito apertado. É. Jogador sai novo aqui na América do Sul, vai jogar na Itália, se complica, velho. Não tem espaço. Tá certo. Ei, Bonomi, o que mais você quer falar do tricolor, Bonomi? Não, eu tô preocupado mesmo, Sombra, mas agora é torcer. Eu vi a entrevista do presidente lá, um dos diretores, falando que trouxe todo mundo que o Muricy queria, agora com ele. Eu acho uma vergonha isso também, porque, pô... Também acho. A, ele trazia a B, tava certo. Não é assim, né? Não, eu acho uma vergonha. É, eu, sinceramente, o que mais causa desgosto hoje no São Paulo é a presidência do Carlos Miguel Aydar, e gostaria de ratificar mais uma vez, não que fale isso como defensor do Juvenal, muito pelo contrário. Também a gestão do Juvenal aí, meu Deus do céu. Tá com saudade. No final também, trocava alhos por bugalhos. Lembra aquela coletiva que o Juvenal deu? O Juvenal cansou de falar bobagens, cansou de ficar falando mal lá de Itaquera e blá blá blá. Agora o Aydar tá se superando. O Aydar tá se superando, tá terrível. Tudo bem, o Muricy cobrou jogadores no fim do ano, cobrou. Talvez não tivesse certo o Muricy cobrar o jogador, cobrar, não o jogador, mas cobrar jogadores. Em público, né? É, em público, é. Mas você quer saber, o Aydar vir agora e também cobrar em público títulos junto ao Muricy, é o seguinte, aquilo que tá ruim já fica pior, sabe? E na postura de presidente, deveria saber fazer o correto, que é fazer a cobrança dentro de quatro paredes, entre ele, o vice de futebol e o técnico. Joga o cara pra torcida numa bandeja, qualquer resultado ruim. Joga, serviu na bandeja, serviu cara, na bandeja. Isso não é legal. Deixou pronto. Isso aí deixa pra imprensa fazer mil perguntas com todo o direito que tem. Todos os jogadores que hoje dão coletiva no São Paulo são obrigados a responder se o presidente tá certo nisso ou naquilo. Ó, eu vou te falar uma coisa. O São Paulo está uma várzea. São Paulo está numa várzea danada. Ah, eu, Sombra, na boa. Isso aí vai acabar interferindo dentro de campo. Mais cedo ou mais tarde, essa briguinha aí de Juvenal com a Aydar, isso daí vai respingar no grupo, cara. Tomara que não, né? Mas eu não posso dizer pra você que eu vejo muito mal o São Paulo a médio e longo prazo com a presidência do jeito que ela se conduz. Pelo amor de Deus. Porra, se preocupa com o patrocínio do adversário. Olha, é patética. É patética. É, osso mesmo. É terrível. Ficar falando, não, eu vou fazer reforma disso, vou fazer reforma... Ficar falando que vai fazer reforma, vai lá, abre o jogo, faz as coisas direto lá pro conselho, abre as cartas, bota as cartas na mesa de maneira clara, cristalina, né? Olha, pra quê, né, meu? Pô, eu ontem eu li aí até uma carta, ou um texto aí que o Abílio Diniz escreveu aí, pro Aydar. Veja bem, eu não tô aqui dizendo que eu sou fã do Abílio Diniz, inclusive teve coisas aí que a gente às vezes lê na parte de economia, etc e tal, da história do Abílio Diniz e do, das atitudes dele aí junto aos business que ele tem, também não posso dizer que talvez ele seja um exemplo. Mas vou te falar, tudo que ele falou, ele tá perfeito. Eu não sei se ele adota tudo aquilo na empresa dele, mas tudo que ele falou, ele tá perfeitinho. Como torcedor, né? Analisando ele como empresário, claro que não dá pra julgar se é o suprassumo ou não. Mas tem uns comentários idiotas. Ontem eu recebi um monte de comentário do torcedor de São Paulo. O que ele fez pelo clube? Gente, não é porque, não é porque o cara é bilionário que ele é obrigado a dar dinheiro, gente. Ele é tão torcedor como o cara que vai na arquibancada, que pega chuva. Qual é o problema? Não é porque o cara é rico, gente, que o cara é obrigado a dar dinheiro pro clube. As pessoas estão ficando doidas, velho. Não, e fica nessas assim, eu vi algumas coisas tipo assim, vai lá, proponha, dê sugestões, cara é torcedor, ajude. Cara é torcedor. Não, primeiro, alguém ligou pra ele pedindo pra ajudar, né? Ele tá se manifestando como torcedor, porra. Não, mas o Paulo Nobre mostrou que é mais fanático do que o Abílio Diniz, então. Você usa o termo mais fanático. Bem. Eu uso. Não, mas é verdade, mais fanático. Bem. Mas, mano, qual o termo que você usaria? Mas o Abílio. Você deixou no ar agora, você deixou uma mensagem subliminar mas, aqui. Mas, oh, mano, o Paulo Nobre era conselheiro e foi eleito presidente. O Abílio Diniz não é conselheiro, ele é só sócio. Mas ele não é conselheiro também? Hã? Ele não é conselheiro não. Também? Não. O Abílio Diniz não é conselheiro, não. Mas ele nem quer se tornar. É engraçado, as pessoas têm preconceito contra uma pessoa que tem grana. Por que preconceito? Porque cobra o cara que, porque ele é milionário, que ele é obrigado a dar dinheiro pro clube. Não é obrigado a dar dinheiro, mas ele poderia talvez ter um cargo diretivo dentro do São Paulo. Mas será que ele quer? Será que ele tem interesse? Ele não pode ser só torcedor. Mas quando uma figura ilustre dá uma cornetada dessa, veja, o torcedor ele também faz. Então vai lá e faz melhor. Mas o cara é torcedor, assumido, declarado. Eu sei, Benji, eu sei. Ele não pode ser torcedor. Mas ele não pode ser encarado como um torcedor comum. Ele é um torcedor comum, não é porque ele tem dinheiro. É igual o Washington Oliveto. Amanhã o Washington Oliveto ele fala alguma coisa, vai repercutir também, Benjamin. É proporcional à representatividade dele. Mas é ridículo. Amanhã o Silvio Santos fala alguma coisa do Corinthians, vai ter uma repercussão também. Muita gente vai falar a mesma coisa. A repercussão, sim, mas o argumento usado é cretino. Eu também acho, mas infelizmente é assim. Não é porque o cara tem dinheiro que ele é obrigado a dar dinheiro pro clube, gente. Veja, eu cheguei a ver declarações assim. Por que que não ajuda? Por que que não vai lá e colabora com ideias? Não. Mas a crítica dele não foi a respeito de ideias. A crítica dele... Foi de postura. Hã? Foi de postura. Ele não tá falando, é um clube sem ideias. Não, foi em termos de postura, da questão ética. A exposição do time dele como tá, né? Eu até entendo o torcedor que sugere que ele vá lá, porque ele é um cara aí que já mostrou que é competente na área que ele atua, tá certo? É um dos maiores empresários brasileiros. E muitas vezes o torcedor pega e fala, porra, o cara poderia talvez, não é nem com relação à crítica, de ir lá e cobrar, mas sugerir que ele possa participar mais ativamente da vida política do São Paulo. Como que você quer que uma pessoa participe, se um dos focos principais da crítica dele é do presidente ter feito um contrato de comissionamento com a namorada? Então, mas aí o que o pessoal sugere, Sombra, que ele tome as rédeas da coisa e numa dessas assuma aí a presidência do São Paulo daqui a alguns anos. Não, desculpa, passa mano. Por onde, desculpa, talvez desculpa. Seja o próximo presidente do São Paulo, não sei quanto tempo ele precisa ser conselheiro para depois candidatar à presidência. Mas eu acho que o Abílio Diniz hoje, por exemplo, se fosse o nome a presidente de São Paulo, teria muita aceitação da torcida. Talvez a cobrança, Sombra, ainda nem uma cobrança, é uma sugestão do torcedor, é que ele comece a participar de uma maneira mais ativa para que daqui a um tempo ele possa ser o presidente. É, mano, mas nesse caso, propriamente dito, são coisas que às vezes são complexas de se falar no ar. Imagina, o Abílio Diniz de presidente e você de vice. Depois eu te explico, viu, mano? É, amigão, você apoiaria essa chapa se você tivesse direito a voto? O Abílio na presidência e o Sombra de vice, mano. O Sombra é um cara que eu confio 100% no São Paulo, assim. É um cara que... Aí, Sombra, você de VP lá. Tem um pensamento coerente. Aí. Eu vou dizer uma coisa. Eu não sirvo pra esse meio, infelizmente. Mas se o Abílio chega pra você e fala, Sombra, vamos formar a chapa, aí é nóis. É, sim. E o Rogério Ceni coloca uma camisa lá. Sou mais Abílio e Sombra. É. Ô, perfeito, mano, Ainda libera a verba, contrata quem quiser. Aí, aí, Sombra pra presidente de São Paulo. Já começa errado a gestão, contrata quem quiser, já começou tudo errado a gestão. É mais ou menos assim. Vamos botar a chapa, o Abílio de presidente, o Sombra de vice-presidente, o VP do São Paulo. Você tem ali o Marco Aurélio Cunha de diretor de futebol, o Rogério Ceni de gerente executivo. Tá bom, o Mota você pode colocar de diretor adjunto, que é uma coisa. O Mota nem... Não, o Mota não, você o Mota tá louco. Vai cuidar, o Mota não, o Mota deixa que eu tenho uma ideia legal pra ele. E o marketing? Não. Hã? E o marketing? Não leva o Mota pro marketing? Não, o marketing pode ser o nosso amigão que tá no ar aqui, ó, que já vai querer atuar na área de criação, ó lá, ó. Vai pedir pro teu chefe lá, amigão, fala, agora eu quero ser da criação. Pronto, São Paulo 2016 tá pronto. Ô, Bonomi! Diga, Sobrão. Ô, Bonomi, um abraço pra você, cara, obrigado pela audiência, sorte pro nosso tricolor. Tomara que esse ano seja bem melhor. É. E, pô, tava com saudade de falar com vocês, muito tempo que eu escuto. Escuto desde o lance do Beckham no Palmeiras em 99. Porra! É, da época da revista que vocês tinham lá, aquela revistinha legal, né? Cresci com ela, Tomara. Não, era Planet Sex. É, essa daí mesmo. E era permuta, viu, amigo? Outro dia eu tive a oportunidade de encontrar o Alê, que é dono de uma casa noturna aqui em São Paulo, uma casa de shows que é áudio. E nem sei se o Alê ainda tá com a Planet Sex, mas somos muito gratos ao Alê, que era dono da Planet Sex, deve ser ainda. Gente boa. Eles salgaram boa. Muita capa ali, né? Hã? Eles salgaram muita capa ali. Não, o problema era o Domênico. Recebia as revistas, largava o estúdio. Ah, porra, meu Deus! Esse era o problema. Ô, boa noite. Vou mandar um abraço pro amigo meu, Wagner, palmeirense roxo, coitado, né? Chupa, mano. Ah, pro inferno. Vai se ferrar você também. Tomara que o Sombra, quando for o presidente de São Paulo ou vice-presidente, não te dê um cargo. Não tem a menor condição disso, viu, mano? Você pode ficar muito tranquilo que política não é o meu forte. Ah, mas dependendo do momento, velho. As coisas mudam, o mundo gira. Não. É, política não é. Já ouviu falar de movimento de rotação e translação, então? Já ouvi. Isso funciona, a política não. Um abraço, valeu, Bonomi. Tchau, tchau. Até mais, valeu. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Você vai fazer o seguro do seu carro? Então não deixe de cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Com a HDI, você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. Bater o carro, quer ele consertado rapidinho? É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu carro em poucos minutos. E também tem uma inovação, mais uma inovação da HDI, é o Bate Pronto Móvel. Nas férias, quando você sai em viagem, o Bate Pronto Móvel fica nas cidades de veraneio. Por exemplo, até o fim de janeiro, tem um Bate Pronto Móvel, aliás, fica até esse fim de semana, o Bate Pronto Móvel em Caraguatatuba. É ali no Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Se acontecer algum problema, é só passar lá. Assim, você já volta com a autorização para o conserto. Então, não esquente a cabeça, não fica pagando mais por aí não. Não perca tempo. Com a HDI você pode contar na hora H. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, viu, narigudo? Ô, RG, sim. É coincidência ou o Eurico voltou pro Vasco, começou a confusão no futebol carioca? Você viu hoje a reunião na FERJ? Não é coincidência, é assim mesmo que funciona. Lá, o presidente da Federação do Rio de Janeiro xingou o presidente do Flamengo. Mandou ele pegar a nota que ele e o Fluminense fizeram e guardar no outro lugar. Falou coisa, xingou, ofendeu. Vai começar tudo. Cobrou o maior pau hoje no Rio de Janeiro. É preciso entender o seguinte, né? Pro carioca, já há muitos anos, o que vale pra eles é a porra do campeonato carioca, velho. Só dá pra ganhar isso? Aquilo é um universo que pra eles é fundamental. Então, em cima disso, nossa. É mata ou morre, não tem jeito. Mas nessa guerra aí, Flamengo e Fluminense estão com a razão, hein? Falaram que não vão jogar o Carioca do ano que vem. Ah, joga. É que mais cedo ou mais tarde vão se acertar, mas... Ah, joga. Hoje, RG, a FERJ depende muito mais do Flamengo e do Fluminense do que o Flamengo e o Fluminense da FERJ. Amanhã os dois acabam se rebelando aí, tentam fazer uma nova liga aí. E se tem uma aceitação de outros clubes brasileiros também que queiram se desfiliar das federações locais... Não sei não, velho. Federação Paulista, Federação Carioca, Federação Mineira e Gaúcha, isso aí não vai pro vinagre, viu, velho? Tá cada vez mais madura a ideia, RG, dos clubes brasileiros formarem uma liga independente da CBF. É que é muito difícil, né, mano? Enquanto tiver... A não ser que essa coisa de sócio-torcedor, ela venha realmente virar uma moda e uma moda definitiva. Porque enquanto a televisão estiver cobrindo, bancando... Eu penso que é muito difícil você tomar esse tipo de liberdade e criar liga independente. Isso é tudo papinho para inglês ver. Ah, mas o RG, independentemente do sócio-torcedor de algum clube A, B, C ou D, velho, todos os clubes brasileiros dependem da verba da televisão. Por mais que amanhã você até tenha um faturamento maior com sócio torcedor do que o que você arrecada com a televisão, ninguém é louco de abdicar de 100 milhões, né, velho? 80 mano, milhões, 70 isso, milhões. Por isso mesmo, eu acho muito difícil a televisão se unir. Abdica tipo sim. De... Abdica não. O amor é muito bom. É, inclusive, por falar em amor, aqui, amor. Ó, tem uma rede fast food aí que tá falando pra pagar com amor o lanche, tá vendo? Vamos falar de amor. Então explica como não, não vou fazer jabapa de graça pra ninguém. Você que já tá falando? Só tô citando o caso aqui, ó. Vamos falar de amor. Pague o teu hambúrguer com amor. Tem muito lugar que vende amor por aí também, mas tem que pagar, viu? Tem, claro. Tem a maçã do amor, tem que pagar. Tem, de variados preços, né, Rudy? Com certeza, o amor tem vários estilos, várias pessoas, vários carinhos e vários pichotes. Olha, aí, Sombra, fazer... os caras já montaram o logo da tua campanha, lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. Mas faz pelo menos em outra cor, né? Foi o Tobias. É, faz em outra cor, né? Ah, mas isso aí não tem nada a ver com amor. Ah, é. Não, cara, montaram vale agradecer aqui, a audiência do automóvel de placas DSX-3048, DSX-3048. O fiscal do Estádio 97 estava nas ruas, flagrou você ouvindo o Estádio 97, ouvindo Energia. Você ganhou um kit do Estádio 97 contendo boné vista aérea e camiseta da Energia, tá bom? Só passar aqui no prazo de 3 dias úteis e retirar o seu brinde, mas traga o documento do veículo. DSX-3048. Esse fiscal não dorme, hein, velho? É um andarilho. Vida, velho. Esse fiscal é um andarilho. Caraca. Véio. Não é mole, não, viu? Mas tava ouvindo agora o Zezé cantando e o Dodô. O Zezé... Tudo bom? A voz do Zezé voltou? Ah, não é aquela... Não tá 100%. Porque outro dia vocês estavam falando que ele não podia falar e acabou falando, fez uma cirurgia, blá, blá, blá. Que é verdade isso. Deixa eu falar com você, Dudu. Rudy, você que é meio revista fuxista. Não, não sou não. Ele fez uma cirurgia e não voltou nunca mais. Você fez cirurgia, Zezé, e você foi fazer um churrasco de 3 dias. Eu queria fazer o seguinte, tem uma música que eu e o Dudu gravamos assim em comum, né? Então eu começo, vamos ver se você lembra. Ferrou, hein? Meia-noite no meu quarto. Eu não sei essa música. É, como você não sabe? Menina Veneno. É que ela não fala de amor, então fala, eu não decorei. Sim, ele cantou também. Fala de amor no melhor. Quero. Não, mas ela não tem a palavra amor na música. Não tem? Não. Você quer ganhar um guarda-comida, um beliche, tudo de graça? Muito fácil. Como é que faz? Você dá pro gerente que você sai com tudo de graça lá. Se for com amor, eu dou. Tá certo. Estádio 97 da Energia, 97 FM. O Juca se apresenta ao programa hoje? Sempre. Sempre, sempre. Boa, sempre. Juca. Já arrumamos patrocínio pro piano do Juca? Não, ele tá desesperado. Ontem ele me perguntou que conversa era essa. Ficou louco. Falei, calma, Juca. Calma que na vida tudo se ajeita, tudo pode dar certo. Na vida tudo sem salvação, menos a luz. Vamos a pé. Tem a luz, o Pelédrio está de volta ao Canindé. Quem? Ó, meio câmera portuguesa. O meio campo de criação é um negócio de louco. É. Hugo e Edno. Hugo com a 10 e Edno. Pode ser. Bom, bagageta, falar nisso, o Flavio Gomes disse hoje que na terça-feira o Idilico vai renunciar. Vai renunciar porque dizem o seguinte, que vai ter uma reunião de conselho pro impeachment dele. É, sim, que ele vai renunciar antes. Na terça-feira. Sai antes, né? Melhor sair antes. Sai antes, pra não passar esse mico. Isso podia repercutir em nível federal. É. Eu também acho que precisa investigar, é o que eles andaram fazendo. E precisa investigar o que eles vão fazer com o terreno do Canindé. Pra quem vai vender, né? Calma, por que vai vender? Por quanto vai vender? Do bolso de quem vai entrar? Eu quero saber. Perguntar ofenda? Calma, português. Calma, tudo no fundo, tudo dá certo. Gambada de janotinhas de merda. Mas aí o Caipira chega em São Paulo pela primeira vez. Seu Bento? Pode ser. Aí dá sinal pro táxi, o táxi para. Aí o motorista falou a ele, bate, pra onde? Aí ele falou assim, pro Ibirapuera. Aí o motorista pergunta pra ele, bate, posso pegar o minhocão? Aí ele responde, uai, se você conseguir dirigir com a mão só... Ai, que piada gostosa! Sabia que o Aguinaldo ia gostar dessa, né? É, o RG também sabia. Você manifestou, né, Aguinaldo? Ai, que tesão! Ah, Estádio 97, teu oferecimento de Bozano, mano! É isso aí, Benjamin, você que não acredita no amor. O Benjamin fala que o show do Roberto Carlos é uma bobagem. O homem não perde aquele jeito de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, Rudy Landucci, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você que tem as glândulas sudoríparas aguçadas, ou seja, você que transpira parecendo um porco. Por exemplo, veja como está o grau de transpiração de Benjamin Bach. Nossa, o Benjamin está com duas pizzas, velho. Nossa senhora. Nossa, meu Deus. Não. Ah, que o Benjamin colocou um absorvente. Você resolveu esse problema, hein? Mas a nova linha Bozzano garante para você, Benjamin, muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Benjamin, não, o Benjamin é nojento. Você resolveu esse problema, hein? Ainda tem muito esse é o Benjamin. Só troquei o desodorante. Ele tá usando a nova linha Bozzano. É isso aí, Benjamin. Parabéns. É isso aí. Tá certo. Muito bem. Promoção: Avião do Estádio 97. Avião do Estádio 97. Aí sim, hein? Tá anotando aí quantas vezes você ouve o Avião do Estádio 97 passar nas edições aqui do programa? Anote, cara, anote. Sabe por quê? No dia 2 de março, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo aqui no Estádio 97 vai ter que entrar e dizer: quero viajar no avião do Estádio 97, e vai ter que dizer em qual dia do estádio você ouviu o programa e quantas vezes você ouviu o avião do estádio passar nesse dia. Nesse dia. Pronto. Se você acertar e se você tiver com o passaporte em ordem para viajar, simples assim. Meu amigo, você vai assistir Barcelona e Real Madrid, vai para Catalunha, vai lá no Camp Nou, no Camp Nou, ou é no Camp? No Camp. É mais charmoso. Falam dos dois das duas maneiras. Mais charmoso. É verdade. O importante é você estar lá. Vai estar na Catalunha, fazer passeios turísticos sensacionais. Vai ver esse jogaço, tudo por conta da energia. E na companhia do RG número 2, que vai ser a nossa babysitter. Barcelona. Aliás, vai tremer. Vai ser o nosso old sitter, né? Old sitter. Barcelona vai tremer, hein? Então fique ligado no Estádio 97, anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa, tá? Confira o regulamento completo no nosso site 97fm.com.br. A promoção tem apoio da Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar, e também apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos ao último 20? Vamos lá? 3284-7097. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal, mano. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É o Alex Gonçalves da Luz. E quantos anos, ô Alex? 3.5. Aí é RG número 2, o Alex 3.5. Sexta-feira, mano, não tem como o cara não ficar Alex, né, velho? Ah, boa, hoje deve sair pra caçada. Tem o irmão dele que é o Relax. Hoje o cara vai pra atropelo. Hoje, bicho. Hoje o cara vai afiar a espada, mano. Hoje tem a moça na lagoa lá de novo, gente? Hoje a castanhola abre as abas. Tem na lagoa lá? Você viu que delícia? Na lagoa Paulo Oliveira. Ó, bem, hein? Foi bem. Bacana. Eu naquela lagoa. Eu achei que uma hora ela usou um dublê ali, viu? Não. Eu achei que ela pegou uma dublê. Lembrando que... Se tem entrevista, né? Tudo ela que tá mandando. Há integrantes na mesa que devem tomar cuidado quando se referirem a mulheres bonitas da nossa televisão. Porque cujas namoradas estão policiando e falando... Fica o pé da vida. Ainda mais que tem um integrante aqui que vive nos corredores globais. Né? O crachá dele. Não tem nada, não. Não. Não falamos quem? Não sou eu, não. Aí quem falou? Que tem namoradas. Tá se entregando? Aí. Ah, namoradas que ficam ouvindo o Estádio 97. Só pra tomar conta? Pegam táxis e surpreende taxistas ouvindo o Estádio 97. Já sei quem é. Já sei quem é. É capa da vida, é por uma boa causa. É a Paula Oliveira. Eu vi o namorado falando: nossa, que tesão aquela Paula. E ele falou, o namorado falou isso? Ué, gostosa demais, Não, mas a Paula Oliveira, gente, vale a pena a briga ou não vale? Ele tá brigando por qualquer coisa. Benjamin, juro por Deus. Você não sabe quem é Paulo Oliveira. Juro por Deus que eu não faço a menor ideia de quem é. Caraca! Vamos falar com o Alex que o programa tá chegando no final. Não, peraí. Ô, Alex, e qual o bairro? Ó, só tem dois caras que tem namorada no programa. Mas eu acho que tinha um cara que queria que o nome da Paola Oliveira fosse Paola Oliveira Borges. Garotão safado! Tá tomando duro, é? Ih, rapaz, não, que não é pra mandar céu, tá tomando dura, é? Mas o Alex... Olha! Qual o seu bairro, Alex? Ué, foi rapidinho, Alex? Pro Alex, por quê? Ah, não, cara. Olha a hora que é. Não, é, pô, dane-se a hora que é. 19h57, olha a hora, olha a hora. Repita. 19h50, todos como formiguinhas, hein? Fala, Alex, qual o seu bairro? Vila de Canduva. Vila de Canduva. Alex, querido. Aí o Benjamin já. E qual time, Alex? Corinthians. Zona Leste falou tudo, é Coringão. Filho. Tudo nosso, mano, tudo nosso. Tá, vamos falar do percurso, então, que a pessoa faz. Ah, não. Amigão, você quer falar da Paulo Oliveira ou quer falar do Coringão agora? Pô, então, vamos esse assunto é bom, hein, mano. Pô, mas você viu a Paulo Oliveira pelada, velho? É louco. Cuidado, começa a dar uma de machão, não, que depois você vai ter que segurar a onda de novo, nada, hein? Nada, nada. É, começa. Não, o ar aí, fica no ar, é igual aí, Las Vegas, aí acontece aqui e fica lá. É igual o pum, que acontece no ar, não, se dissolve. Mas aí leva caixas de sorvete de novas marcas. Macadâmia, de macadâmia. Isopor. Da Zinha, da Zinha. Ô, Alex. E nem qualquer sorvete que ele leva também, né, falar a verdade. Ele tem uns 20 sorvetes. Pode falar? Pra mim chega. O cara é bom pra caramba esse cara. Ô, Alex. Mano, por favor, conduza. Oi. Coringão, mano. Esse ano, versão 2015, cara. O Tite chegou, tá tomando conta do pandeiro novamente ali. Jogadores que querem renovar, mas não renovam. Jogadores que chegam. Jogadores que podem vir. E aí, amigão, tem o nome do Wagner Love na praça. O Guerreiro, se então, fica ou não fica. Discorra. Ó, Eu vou tentar ser rápido aqui, que o assunto que eu pretendo entrar é bem longo, mas assim, o futebol tá totalmente mudado, mano. Esse ano, presta atenção, a gente tá no Brasil, a gente tá falando que os melhores jogadores são o Guerreiro, que é um peruano, o Conca, que é um argentino, sendo que a gente era o país que mais revelava jogador. Quer dizer, as coisas estão erradas já vem das categorias de base. Quem falou, velhinho, já deu horário. As categorias de base com esses empresários hoje, meu, acabou com o futebol. Eu jogo bola desde os 13. Quando eu era pequena, fui fazer peneira aqui perto de casa em São Mateus, no campo do Canarinho, pra jogar na Portuguesa. Os caras iam buscar os jogadores aqui na fonte. Hoje em dia, se o Benjamin quiser colocar o Sami como jogador profissional, é só ter grana. Basta o Sami saber jogar bola hoje em dia, que o cara coloca o cara como profissional, não importa mais se o cara joga bem, se não sabe. Se o cara tiver dinheiro pra bancar o cara quando é pra subir pra categoria principal, com sub-20 e sub-17, o cara coloca o cara pra virar profissional. Com o Kaká foi assim, com outros jogadores foi assim. O Kaká ainda vingou, mas a maioria não vinga. Por isso que o nosso futebol tá acabado do jeito que tá hoje, meu. Seu filho joga bem, ou... Por isso o 7x1, né, com meu colega? Ô, Benja, seu filho joga bem? Tem futuro, o Sami? Ó, o Portuga conhece... Hã? O Portuga conhece bem a Várzea aí. Pô, você vem assistir um jogo de Copa Kaiser aqui, você vê muito jogador bom. Só que assim, lógico, o cara não tem a base que um jogador profissional tem. Mas você pega um moleque desse aqui no Ninho e coloca o moleque pra treinar desde pequeno, o moleque vai ser bom. Hoje, quando a gente vai falar de jogador bom no Brasil, a gente fala de Montilho, a gente fala de Guerreiro, a gente fala de Conca, a gente não fala mais de jogador brasileiro. Aí a gente fica gastando dinheiro trazendo jogador. Que nem hoje, o debate de vocês é, ninguém tá assistindo futebol na Argentina, ninguém tá assistindo futebol na Colômbia, futebol no Uruguai. Meu, tá errado, a gente não tem que assistir futebol lá fora. A gente sempre foi exportador, a gente sempre fez jogador, a gente não pode buscar jogador lá fora. Mas, velho, peraí, agora eu entendo plenamente o que você tá falando. Agora, por que pararam de fazer tudo esse trâmite que você falou de buscar o jogador com a Kombi lá, treinar? Por quê? Porque a lei não favorece o clube que revela. O empresário fica sentado numa sala com ar-condicionado, vê um jogo e fala, ó, eu gostei do 10 e do 6. E leva os caras. Infelizmente, amigo, não dá mais. Não, a lei ferrou. Portuga, se fosse assim, ainda tava bom. É, mas o empresário não joga, não leva o cara que joga bem. Ele leva o cara que o pai paga mais. Então, todo mundo sabe disso. Essa mídia não fala, mas todo mundo sabe disso. Isso é verdade. Alex, desculpa, cara. A gente vai ter que interromper a sua ligação. É que é a última ligação do dia, já estamos atrasados. Infelizmente, a gente vai ter que interromper sua ligação, cara. Mas olha, obrigado pela audiência. Continue sempre ouvindo a Energia 97, tá bom? Ah, eu tô tentando ligar, é difícil ligar. E esse assunto que eu tô entrando, ele é um assunto longo. Até o próprio São Paulo, uns tempos atrás, sempre falava assim, ó, São Paulo precisa vender um jogador pra fechar as contas do mês. E era assim, sempre foi assim. Agora mas eu vou tentar precisando... de novo ligar mais cedo. São Paulo liga tá aí que é nóis, mano. São Paulo agora, pra fechar as contas, tá precisando vender um jogador de 150 milhões de reais. Até, fala, não sei se arrumar um desse já fecha as contas. Tá fácil, tá o negócio, tá lindo. O, o Corinthians precisa vender hoje 200 pra quitar tudo. Ah, o do Corinthians então, meu putz, ferrou. Mas ô amigão, olha, um abraço pra você, legal, bom papo, mas infelizmente temos que encerrar o programa, senão o dono da rádio, ele briga que ele odeia futebol. Ah. Posso fazer só um merchan rapidinho? Sim. Pode, faz. Com o creme de Arbozano você faz um barbear fenomenal. Eu acho que é mais ou menos isso. É só a nova linha Bozano e garante isso. Um barbear fenomenal. Tá, tá bom? Bom? Beleza. Beleza, cara. Valeu, mano. Valeu. Falou, gente. Tamo junto, meu. Um abração aí. Obrigado pela audiência. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Obrigado, bom fim de semana para todos vocês. Ô, Sombra. Valeu, Rudy. Rudy, que amanhã vai estar lá fazendo perguntas para Laura Miller, não é, Rudy? Não, amanhã não. Ah, não? Não vai fazer pergunta? Tá na arena. Ô, Sombra, deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo Fernandes, aqui, delegado, amigo do Ronaldex. Ah! Aqui da Energia 97. Para Leonor Corintiana, para Guiomar São Paulina e para o Billy Santista, todo mundo aí da Vila Ed, sintonizados no Estádio 97. Eu quero mandar um abraço especial para uma pessoa cheia de amor, mano. É nóis, mano. Que ele continue assim. Distribuidor de sorvete. O amor não é só uma palavra, Benjamin. É um sentimento muito bonito. Distribuidor de sorvete. É, mano, ô sorveteiro. Ô sorveteiro. Ô, mano, traz de macadâmia para mim. Quer mesmo, eu levo. É caminho da tua casa lá, é nóis. Estádio 97 volta então na segunda-feira. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? O José Bonomi. Ô, José Bonomi, ganhou uma boa na camiseta. Tá bom? Com apoio da fitcamisetas.com.br. E todos que participaram ao vivo ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 Boné. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ester, um nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888. Acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Um abraço aí pro pessoal do spfc.net, aí galera bacana aí que cuida das coisas do tricolor. Tchau! Toda quarta no Club Tronic, 11 da noite. Boombox by Mastic Soul. Mastic Soul com Boombox. Energia. A Energia 97 abre 2015 com mais um grande evento. Festa Energia na Veia Premium. E traz pra você um show mega. Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso. Ao vivo. Comemorando 30 anos de carreira na festa de flashbacks de maior sucesso do Brasil. 14 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Ingressos já à venda nas lojas Tente 20 do Shopping Tatuapé, Este Plaza, Aricanduva, Itaquera, Gran Plaza, Shopping União Osasco e mais 4 endereços: Taboão, Metrópole, Central Plaza e Shopping Diadema. Também nas lojas Offner do Shopping Eldorado, Ibirapuera, Interlagos e Mooca. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Vendas online, ingressorapido.com.br. Os DJs do Energia na Veia e uma das maiores bandas da história do rock nacional, os Paralamas do Sucesso. Será que vai chover? Informações, festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97 FM. Martin Garrix, Virus. Energia. Um novo negócio, reforma da casa, organizar suas finanças. Reforma da casa, estudo dos filhos e abrir um novo negócio. Com o Crédito Casa BV, você consegue um crédito de até 60% do valor do seu imóvel para usar da forma que quiser, sem ter que sair dele. Organize sua vida financeira. Você quem manda. Ligue para 3003-7888 ou acesse creditcasabv.com.br. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. Um produto da BV Financeira. Informe-se sobre o site antes da contratação do seu empréstimo.

She's just petrifying at the first sight you think it. Just in the Sessions. Yeah.